Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Saudações, amigos nerds! Chegamos aqui em 45ª edição do Nerdrops. Aqui conosco temos convidados Ian Marlon Pimenta. Ah, o Pimenta ele era meio desnecessário, né? Prefiro só Ian Marlon. E aí, galera? Então é isso aí. Essa semana nós vamos falar sobre algumas notícias que ficaram pra trás ainda sobre a Comic Con. Também vamos falar sobre o polêmico trailer de Thor que foi exibido lá. E vi muito mais depois dos e-mails. Simão. Nerd Mail. Olá, e vamos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Nerd Drops. Dessa vez, acabou de sair do aquecimento para substituir o Guizão, o Luiz Sussi. Não, é o Guizão. Tô zoado. Tô com a garganta ruim. É isso aí, começando já com os nossos recados de sempre. Rádio Animix, né? Houve uma reestruturação de horários. Agora o Nerd Drops está presente a partir das 16 horas das terça-feiras. Começa às terças e vai embora. Mas é isso aí, Rádio Animix, música anime, mangá, cultura japonesa e Nerd Drops, tá lá, confira. Sabe o que a gente falta falar quando fala em Rádio Animix? Hentai, poderia ter um podcast de hentai, de repente, né? Tem tanto podcast pra tanta coisa e não tem um podcast de hentai. É isso aí, confiram o Rádio Animix no www.radioanimix.com.br. Bom, e como todos vocês devem estar sabendo, o autor da saga O Imperador e O Conquistador tá chegando no Brasil, é o Conn Eguden. Ele vem estar presente aí no dia 13 de agosto na Bienal do Livro. Isso vai acontecer às 17 horas, né? Ele vai fazer uma palestra sobre literatura fantástica e ele vai falar especialmente aí para quem estiver presente lá a respeito de um dos maiores sucessos dele, que é o livro Perigoso para Garotos, né? Que é escrito por ele e o seu irmão. Bom, aí super recomendado, né? Para quem não sabe, o Conn Eguden, ele trabalha bastante na área aí de ficção histórica, né? Que a gente pode chamar de novo gênero da literatura, né? Ele cria personagens fictícios em cima de alguns fatos históricos e faz algo bem legal, mas é mais ou menos... Ele criou um personagem chamado Hitler. Essa foi de matar. Ele trabalha mais ou menos na linha do Bernard Cornwell, né? Pra quem curte aí. Então, uma das sagas mais que foi muito bem sucedida foi a quadrilogia O Imperador, né? Que foi um dos últimos destaques do autor aí. E isso daí é só pra salientar que em breve vai aqui no Nerdrops, né? Vai estar circulando aí uma nova promoção que a gente, né, vai estar sorteando aí uma das obras do autor. Então, fiquem ligados aí, não desgrudem do Nerdrops. E aproveitando aí a onda de promoções e tudo mais, dia 21 de... Depois de julho vem agosto, né? Costuma ser. Esse ano vai ser assim, né? Dia 21 de agosto vai ter aí a sessão de autógrafos da Batalha do Apocalipse aqui em São Paulo, na Bienal do Livro. Eu vou estar lá e vou disponibilizar aí a galera do Nerd Drops pra ser sorteado uma Batalha do Apocalipse. Aguardem e acompanhem o @NerdDrops pra saber como fazer pra ganhar. Não só o @NerdDrops, né? Confira aí o site também, né? Não somos só um cast, né? Somos um site de colunas, várias outras novidades. Então aí, confiram sempre aí www.nerdrops.com.br. E sem nada mais a declarar, vamos para os nossos e-mails. E o primeiro e-mail aí do nosso Fernando Rosa, vulgo Kodoji, de Floripa, Santa Catarina. Kodoji! Cortando o mimimi, vamos direto ao que interessa. Torte. Não, por favor. Mi ao cubo, né? Todo estiloso, Kodoji. Se inscreve assim. Vamos direto ao que interessa. Torte tem tudo pra ser uma grande porcaria. Com esse visual todo borrachão. Vamos esperar pra que seja só uma impressão devido ao fato de serem fotos tiradas antes da pós-produção do filme. Quanto ao Lanterna Verde, eu sempre achei ele um herói apagado, se é que vocês me entendem. Né? Mas depois de ler o prólogo de A Noite Mais Densa, confira ela inteira, que é realmente uma série muito boa do Lanterna Verde. É uma das séries que, mesmo com todo aquele absurdo da DC, é super legal. Sinceramente, eu queria essa porcaria só pra ler agora o Dia Mais Branco lá que vai sair. Brightest Day. É. Dia Mais Branco. É o dia da Ku Klux Klan. Um monte de cruzes pegando fogo, né? E os caras encapuzados. Sinceramente, estou mudando minha perspectiva sobre ele, sobre ambos os filmes. O jeito é torcer para que tenha um roteiro legal e, de certa forma, coerente. A parte de games, com os ilustríssimos... O Sus mudou agora na pauta, o Vaca d'Água, o nosso Vivaco, ou como a gente gosta de chamar também, Vivi, e o Johnny está sensacional. Estão sempre trazendo coisas muito interessantes. No mais, é isso. E um grande abraço pra todos vocês, Kodoji. Valeu aí, Kodoji. Abração. Ah, e tem aí também o e-mail de Vinícius Maciel, que tem a Volta Redonda em Rio de Janeiro, 28 anos. Olá, amiguinhos do Nerdrops. Como já era de se esperar, esse episódio Espaço pra Qualquer Um foi muito bom. Estou muito hypeado para o Novo Tron, mas espero que não seja apenas isso. Não, cara, o Novo Tron não vai ser só isso. Vai ser isso e Action Figures, depois vem os prequel em 3600 HQ. Coisa básica, coisa que a Disney faz, sabe? Coisas que você vai bancar, né? É, com certeza. Alguns dias atrás, consegui finalmente assistir o original de 82. E mesmo sem ser crítico de cinema, posso dizer com todas as palavras, o filme é uma aposta total e eu acrescento em 3D. A premissa é interessante, mas a direção e o andamento são péssimos. A história se desenrola sem você, ou a gente, espectador, saber direito como ela acontece. Sem falar que os cortes da cena são feitos bem no meio da ação. Veja só, né? Só deixo uma pergunta. Se todo o filme é bastante colorido, como a cara dos personagens é preto e branco? What the fuck? Não, pera aí. Ele colocou um negócio no e-mail dele que ele não prestou atenção e são esses quatro números. 1982, fecha. É. Pô, cara, são efeitos especiais do começo da década de 80, né, cara? Não dá pra exigir, cara. Aquela época, 1982, tava nascendo, né, olha? Não sei, eu não tava pra ver. Quer dizer, não por perto. Ó, em 2010, ele tem 28 anos. Gostei muito da nova sessão de games. A única alteração que eu faria é a adição de mais um membro. Acho que 3 é um número perfeito para criar uma ótima discussão e fazer a conversa rolar fácil. Eu coloquei o membro no Vaca d'Água. É isso que eu ia falar. Eu coloquei, mas ele não gostou. Falou, não, sou do Johnny. Aí eu coloquei o membro no Johnny, mas o Johnny também não gostou. Então eles estão numa relação ali muito monogâmica, sabe? Só os dois, cara. E é isso. Mas a acredito que tá aí a dica, né? Se o Vaca d'Água quiser aceitar um membro de volta, estamos aí. Deixou o novo membro na mão, né? O novo membro se chamava Paul. Então o Paul ficou na mão. O Paul tá na mão. O outro aqui que manda e-mail é o Nelson.info, 23 anos. Diz ele aqui que é webmaster. Pra mim, ele sempre vai ser o Nelson.info. É, agora... É. Ficou que nem ator de série, né? Ficou caracterizado. É, já era, velho. Ele tá aqui os atores de Friends também. Você vai ser pra sempre o Chandler, cara. É isso aí. Prezados nerds, o cast estava ótimo, como sempre. Muito obrigado. Sobre a parte de comics do cast, comprei a minissérie Marvel's Alex Ross, que saiu pela Marvel Comics. Realmente é muito boa, apesar de ser um pouco cansativa na primeira edição. As outras compensam, pois é muito bom ver heróis em outros tempos que não nos anos 80 e 90. Sim, sou outro que acha que o filme do Lanterna vai ser bem melhor que o Thor, assim espero. Sem demais, obrigado pelo cast, continue com o bom trabalho. Temos também o e-mail do Eduardo Cosso, 31 anos, São Paulo. Olá, queridos nerds, primeiramente vim esclarecer sobre o meu e-mail lido na edição passada. Quando falei que o diretor de Thor... Ah lá, desculpa, né? Quando o diretor de Thor tem ótimos trabalhos com cenários e figurinos, eu quis dizer que se a Marvel se intrometer e quebrar a sua liberdade criativa, estará trocando os pés pelas mãos. Acho que os elmos ficaram bem trabalhados e bonitos, o material está ótimo. O mesmo vale por tudo que saiu do filme do Capitão América. O Joseph Gordon-Levitt deve ser uma ótima escolha para ser o Charada, mudando totalmente aí a franquia. Quando pensamos que um ator nunca poderia se encaixar em um papel, claro que pode sair um lixo e tal, tudo mais. Uma excelente interpretação. Para finalizar... Ih, olha, errei tudo. Tô sem vírgula. Ele pôs as vírgulas. Eu que tô lendo sem, tá? Para finalizar, adorei o drive de skate com perninhas. Realmente se assemelha muito a um cachorro. Valeu, carinha, sorrisinho. A respeito do Thor, a gente vai falar mais nesse cast, confira, mesmo porque saiu o trailer aí na Comic Con 2010. Que ninguém viu. É, não, você não viu porque tu vacilou, moleque. Porque todo mundo sabia aí que cedo ou tarde o pessoal ia sair do ar. Em muitos lugares a gente não consegue ver mais, mas deve ter algum aqui ainda pra gente caçar. Bom, e o último e-mail da noite, ou do dia, depende da hora que você está escutando. Ou da tarde, se você está acompanhando pela Rádio Anime. Olá, senhores dos Drops Sussa na Vanusa. Muito boa edição 54. Trilha sonora estava excelente e engraçada. Pelos últimos casts, vocês passam a impressão de estarem desanimados. Pretendem parar com o cast? Espero que não. É, desanimado? Por quê? Não entendi. Bom, se for com referente a alguns participantes à falta, isso daí é... Ninguém saiu, né? A gente só tá num esquema de revezamento pra cada um poder fazer as coisas da vida melhor em certa hora da semana aí. Então a gente tá meio que revezando, né, entre os participantes. Mas hoje, por exemplo, tá todo mundo aí no ar. É que eu não queria abrir pra todo mundo. Ficou gay, mas eu não queria. Um antigo participante, o Argentoni, tá com Alzheimer. É triste. E eu tô acompanhando ele no asilo dele. Então tem dias bons, tem dias ruins. Nossa, que brincadeira, filha da puta. Afinal, a gente tem que cuidar dos nossos membros mais antigos, né? Foi entregar a cota de corega do dia. Tá tão velhinho que a gente tem que passar outra corega nele com um pincelzinho de crina. Vamos lá. Só agora reparei que vocês estão dedicando mais tempo na parte de comics. Eu não sou leitor de, né, HQs, mas acho divertido vocês comentando sobre esse assunto. Outra coisa, né, cara, a gente depende das notícias. Se a grande parte das notícias que vem de quadrinhos ou o que quer que seja, né? Eu pensei que você ia falar que seja, né? Eu peguei um trecho da sua postinha, amigo. Cara, ela tem que ser o melhor da semana pra gente poder colocar aqui no Nerdrop, senão não vai, né, cara? Pode ter a ver também com algumas notícias e tal, que a gente tem o dever de informar, mesmo que às vezes não dê nem pra colocar humor nela, mas a gente faz a nossa obrigação de informar os ouvintes e tudo mais. Bom, ele continua aqui, muito bom vocês comentando assuntos aleatórios como a repercussão do comentário do Sly sobre o Brasil, ou a morte do Jill em alguns programas atrás. Façam mais isso, além do mais e mais tempo para esse tipo de notícias, se for possível. Claro, né? Mas entra, né, no mesmo nível das outras, né, cara? Tem que ter um tchan, né, de bom pra gente colocar no ar. Mas isso daí, valeu, Haruki. E outra, viu? O Haruki, ele mandou e-mail. A gente, excepcionalmente, estamos gravando no sábado de noite. Geralmente, a gente... Excepcionalmente gravando comigo, né? Então, quem quiser mandar e-mails aí, cara, geralmente, a gente fecha a leitura de e-mails na sexta-feira de noite. Então, quem quiser participar, ter o seu e-mail lido, mande até às 10 horas da sexta-feira, ok? Bom, e essa foi mais uma leitura de e-mails do Dan Drops, e agora sim, bora pro cast, mano. O cast tá divertidíssimo. Não, tá certo, tá legal. Confiram aí por sua conta e risco, como foi difícil manter o foco em algumas notícias aí. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Saiba como foi o teste de Josh Hudson para o papel de Homem-Aranha. Sai primeiro trailer de Sucker Punch. Trailer de Thor na Comic Con 2010. E Eva Longoria pode ser a Vespa em Os Vingadores. E Duro de Matar 5 vem aí. E o ator Josh Hutcherson teve um vídeo divulgado essa semana, né, em que ele aparece como um dos competidores por o papel de Peter Parker, né, que acabou sendo ganho pelo Andrew Garfield, e aparece um vídeo aí dele fazendo o teste pra ser o Homem-Aranha, assim, e é bastante interessante porque dá uma ideia de como vai ser mais ou menos o próximo filme do Homem-Aranha. Vocês gostaram? A ideia é como vai ser o próximo, você diz a mesma coisa. É, e a outra coisa, parece só um pouquinho 100% montado pra isso, né, porque os testes do Tobey Maguire, quem tem o primeiro DVD do Homem-Aranha, vê que era uma coisa muito mais crua, né? Esse tem câmera lenta no vídeo. É, inclusive, os primeiros testes do Tobey Maguire, era ele e um cavalo, né? O Cibisbe, né? Ele e a Penélope Cruz. É, quase que o cavalo foi aprovado, né, cara? É, ele e a Penélope Cruz. O cavalo só foi aprovado porque ele quebrou a pata e tiveram que sacrificar. Ele saiu da franquia porque ele caiu do cavalo, né, cara? Pobre Penélope Cruz, vocês ficam zoando ela. Foi por esse motivo que o Superman saiu da franquia também? Ai, cara, eu preciso criar um alerta de humor negro, velho. Caraca. Você tem que ver que o Super-Homem não decolava faz tempo, né, cara? Quando decolou, não passou do chão. Vamos tentar manter uma linha aqui, pelo amor de Deus. O mínimo de compostura, vai. O mínimo de compostura, por favor. Vamos botar ordem nessa zona. Cara, eu achei interessante, assim, se você fosse falar que era um teste do Tobey Maguire pro Peter Parker, eu ia falar, pô, legal, era isso mesmo, foi o que a gente viu no cinema e tudo mais. Só que, pô, por uma proposta, o pessoal fez um reboot de Homem-Aranha falando que ia mudar tudo pra fazer isso. Será que não ficou meio forçado, não? É a típica coisa, né? Se você não mostrar o que o cara tem a possibilidade de fazer, você não vai acreditar que ele é o Peter Parker. Então tem que colocar nessa situação. Se duvidar, o teste que ele realmente fez não teve nada a ver com esse, mas esse foi o que filmaram e soltaram como viral, vamos dizer assim. Porque eu acho que o pessoal falou muito sobre reboot, que não dava mais pra continuar do mesmo jeito. Sabe, eu não entendi. Eu simplesmente acho achava desnecessário fazer um reboot, apesar do terceiro filme ter sido aquela decepção que todo mundo, inclusive eu, também acho ruim pra caramba. Meu, pra que você vai começar tudo de novo, mostrar tudo do mesmo jeito de novo? Já se viu que o moleque dá um mortal, ele pula, ele se abaixa, pula 3 metros pra cima dando um mortal pra trás, e a namorada acha isso super normal, e a menininha acha super normal, e vamos embora daqui comer um rondelli, sabe? Tá dando mais mortal que aquela série do Hércules, né, cara? Não, nossa, cara. É horrível isso. É, não. Mas, assim, se você vai... Que nem eu falei, se você vai fazer tudo de novo, pra que você vai fazer um reboot? O maior problema de tudo é a gente tá mal acostumado, sabe? A gente viu o que foi o recomeço com o Batman e viu o que foi uma continuação com o Superman Returns. Aí você compara e fala, não, tem que resetar mesmo. Aí resetam e fazem a mesma coisa. O Batman não teve o mesmo começo, nem dos quadrinhos, nem o mesmo começo do filme do Tim Burton. E deu muito certo. Sabe quando você tem que começar de novo? Quando a gravação cai na metade. Isso é culpa do nosso morador do aeroportuário, né? Ah, mas o Batman, ele tem uma vantagem, que o Batman Begins foi explorado justamente uma parte que tá um vácuo aí nas histórias, porque, por exemplo, o Bruce Wayne, ele sumiu, e se eu não me engano, ele ficou desaparecido aí 7 anos, né? Então tem esse vácuo na história que o filme, o Nolan soube aproveitar no filme. E o Homem-Aranha não, cara, o Homem-Aranha é uma franquia que, né, terminou há muito pouco tempo atrás, e a proposta do cara é fazer exatamente a mesma coisa que tava sendo feita, e não mudar nada, entendeu? Mesmo porque eu acho que também não tem o que se mudar. Bom, eu acho, cara, que tá meio cedo pra gente julgar que vai ser igual, porque, pô, só saiu um videozinho, assim, eu acho que a ambientação vai ficar mais adolescente do que foi nos outros, entendeu? É que eu acho que, assim, quando você vai mudar a perspectiva, eu achei que eles iam dar um pouco mais de realidade. Você tá num ambiente fechado, não dá pra você fazer tudo aquilo que o cara fez, sabe? O ambiente de escola é claustrofóbico, e o cara deu 1 milhão de pulos em cima de armário e tudo mais. Pô, ninguém ia achar aquilo lá normal, sabe? Pô, o cara é forte. Não, o cara é um monstro. Tudo bem, pô, o cara que foi picado por uma porra de uma aranha radioativa, é difícil de você mudar isso. Picado por assim... é ótimo. Ficaram com a porra de uma aranha radioativa. Primeira notícia. O que tinha que acontecer, ele era ficar grávido, né, cara? O homem prenho. Pra tomar uma picada de porra e ficar grávido, o cara tinha que ter uma aranha, né, cara? Caraca, a gente já pulou pro momento sofá na primeira noite. Ai, próxima notícia, vai. Eu desisto de tentar falar sério. Tchau, MTV. Let's put a smile on that face. Bom, e entre as inúmeras atrações aí da Comic Con 2010, também chegou aí um pôster que vocês podem estar conferindo aí no nosso post, da nova versão do Godzilla. Apesar do visual original, né, aparentemente parece que o bicho vai ficar mais dinâmico aí. A arte foi encomendada pela Legendary Pictures, né, que está encarregada de vários filmes da DC, e isso foi feito para promover o remake aí do gigante lagarto aí. Vocês podem conferir aí ao lado de prédios explodindo, bombas nucleares e o caos total. A gente não tem mais detalhes ainda da produção, mas tudo indica que ele pode estar chegando aí nos cinemas em 2012. E que ele pode ser também o Cloverfield, né? Cara, você imagina um pega do Cloverfield com o Godzilla? Você acha que o Godzilla tem muito mais experiência, bicho? E ele também então... tem essa TV no fundo com a marca ali, que mostra que ele tem da patrocínio. Legendary. Ele é patrocinado, porra. Cara, sabe uma coisa que eu acho interessante nesse Godzilla? É porque os caras realmente, pelo menos até agora, pela imagem, eles estão dispostos a puxar mesmo o Godzilla dos japoneses, né? Até não, a questão do raio na boca que você tá vendo ali, que só os japoneses que faz bicho sair no raio até pelo cu. Né? É, o Godzilla é horrível. Godzilla! Godzilla! Shido Blast! A gente viu que eles não desistiram do monstro original, né? Mas pelo menos desistiram das caixas de sapato, né, cara? É mesmo. Aprenderam com os Power Rangers, né, cara? Acho que é como a gente falou do Superman Returns. A premissa, até a chegada dele lá é legal, sabe? O suspense, ele chegando pelo porto de Nova York, isso é bacana, mas todo mundo, depois da primeira narrativa, parece que passam pro Shyamalan, o filme. Como assim ele chega pelo porto? Ele não é do espaço? Nada, maluco. Nossa, tá aí o cara que nunca... Você vive, cara. Vida, nossa. É da pedra, Sus. Não, o Sus é aqueles caras, né, que viveu em abrigo nuclear por 50 anos e não foi avisado, cara, que a pessoa caiu. Não, eu tô falando do Super-Homem. O Vaca d'Água falou que o Super-Homem chega pelo porto. O começo do Super-Homem é... Nossa, cara. Sus, tá com lag. Eu falei que o começo do Super-Homem é bom que nem o começo do Godzilla. O lag dele chama crack, Lazarento. O cara não assistiu nenhum dos dois filmes porque não tinha uma mamilo ereto nesse filme. O que eu tenho pra falar, cara, a respeito do filme lá do Roland Emmerich, eu não achei tão ruim, cara, porque Godzilla é aquilo, ele deu uma repaginada no monstro, que afinal de contas, né, apesar do no pôster o bicho tá com a aparência do antigão e tal, e aparentemente um pouco mais ágil, né, do que aquela coisa lenta lá, que a gente tava acostumado com os filmes e séries dos anos 60 e tal, cara, eu gostei do filme do... A gente tava acostumado, caralho! O Sus não sabia nem quem era! O bicho tava perguntando quem é esse Deusilla, pelo amor de Deus. Então, cara, mas o que eu vi foi japoneses falando mal do filme do Roland Emmerich. Eu não vi a galera em peso falando mal, entende? Ah, cara, pra ser sincero com você, eu não achei também o filme do Emmerich ruim, porque, sabe, você tem que respeitar as diferenças culturais. E tem o Jean Renault. Por exemplo, americano, bom, dificilmente... Tá todo mundo abrindo o coração, né? Eu também gostei do filme, cara. Eu acho que, cara, a premissa do Godzilla não dá pra fazer uma coisa super profunda e densa melhor do que foi o filme do Roland Emmerich, não, cara. Não, mas o que eu digo é assim, você tem que respeitar as diferenças culturais, sabe? Se você vai estrear o filme no Japão, você vai tomar na cabeça. Agora, também não dá pra você colocar um filme americano de um monstro que solta raio pela boca e não tem, sabe, um desenvolvimento nenhum de personagem, por mais inumano que ele seja. Falar o quê de uma galera que assiste Big Tits Zombie, né, cara? Ué, você não assistiu ainda não, Oliver? Não. Que? Você tá falando errado, Oliver. Não é a galera que assiste, é a galera que faz. Hein? Ah, isso, exatamente. A galera que assiste sou eu e o Sus. Tem outra galera. Que são? Quem tem a ideia de fazer, que é uma galera perigosa, entendeu? Eu acho que eles deviam pegar um trecho do filme dos anos 60, que é o Godzilla atacando a cidade, usar o original, só refilmar a parte dos atores. E quando eles vestirem as roupas coloridas, pôr a parte japonesa de novo. Nossa, vocês vão fazer aquele filme lá do Steve Odder, Kung Pao, né? É o melhor estilo Power Ranger de ser, cara. Steve Odekirk, né? Ah, eu chutei, cara. Não cobra nome próprio de mim. Let's put a smile on that face. A Overture Films liberou um novo trailer de Let Me In, né? Que é a versão americana daquele longa... Ui, sueco. Nossa, não ajudou, né? Chamado Leather Wire One In, né? Que é... Eu não vou contar, porque se eu falar como é o filme sueco, eu vou estar explodindo o spoiler do filme americano. De 2008, que conta com a direção de Matt Reeves, que também comandou a produção de Cloverfield, produzido por J.J. Abrams. E tem estreia marcada para o dia 1º de outubro nos cinemas americanos e sem nenhuma previsão de estrear aqui no cinema Tupiniquim. No filme, um garoto de 12 anos, constantemente atormentado pelas As colegas, eu falo pelas cólicas da escola. Nossa! Ele sofre bullying, né? É, na verdade, ele sofre bullying, né? Não é bullying, porque é cólica. Caralho! Tô aprendendo, Oliver, tô aprendendo. Um garoto de 12 anos, constantemente atormentado pelos colegas de escola. Cara, isso é tudo. Vê na nova vizinha, recém-chegada, uma possibilidade de ter uma amizade. Olha lá, os hormônios da pele. De trepar, né, cara? É, olha os hormônios da flor da pele. Cara, a única coisa que ele não desconfia é o terrível segredo por trás de sua nova amiga. No elenco tem os nomes de Richard Jenkins. O filme chama Let Me In, o segredo tá por trás da menina, é isso? É isso aí. Susi, tá aí, é pra você o filme. Pederastia. O Richard Jerkin, né? E, se vocês não se interessaram pela premissa do filme, aprendam uma coisa. Hit Girl, ok? Foi só eu que fiquei com a impressão de que, pelo vídeo, que o moleque é currado na escola? Acho que sim. É, de repente você tá revivendo algum trauma antigo seu, não sei. Cara, o cara fica calado por três notícias pra soltar uma dessa. Vai que é pessoal, né? Então não adianta zoar. É, não sei. Na verdade, essa foto da notícia é do arquivo pessoal do Polar. Não, exatamente. A foto da notícia é o que tá me falando tudo, sabe, cara? Pô, o moleque tá com sangue no chão, com a cabeça grudada no ladrilho e aquela cara de ai, meu Deus, o que eu vou fazer, sabe? Então, lá vem a manteiga, né, velho? Como que eu vou contar pra minha mãe, né? O maior mistério da foto é se essa cara dele é de prazer ou de dor, né, garoto? Ai, meu Deus do céu. Então, na verdade, essa foto da notícia é aquele trecho final do filme, quando a galera tá tentando matar o moleque, e ela, né, já falou que é vampira pra ele, aí ela volta, mata todo mundo, e larga eles na piscina, e aí ele foge com ela. Que tá filho da puta! Vai contar spoiler na casa da sua mãe, engraçado. Ele foge com ela, ele espera amanhecer e abre a janela. Let's put a smile on that face. E essa semana foi divulgado aí 4 pôsteres do filme que tem o cara mais fofucho de Hollywood. O filme em questão é o Lanterna Verde e o cara mais fofucho é o Ryan Reynolds. Pô, assim, eu não achei nada demais, né? Apesar de ter o juramentozinho lá e o bigodinho do Sinestro, que é ridículo. Mas o Sinestro é esse, cara. Eu não achei nada demais, viu? O Lanterna Verde... pôster é maneiríssimo que não mostra porra nenhuma, né? Eu tô achando que a produção do Lanterna Verde tá certa. Não tem que sair, sabe... Pô, se abrindo todo aí pra, de repente, já revelando tudo do filme. O Sinestro, cara, esse bigodinho tá sinestro mesmo. O bigode dele é falhado mesmo? Não, mas devem fazer por alguma questão de batalha, sei lá. É, eles fizeram uma cicatriz, né? É, não, pode crer, não lembrava que ele tinha isso. Não, não tem não. É, foi da operação de circuncisão dele. É um cara de pau mesmo, né? Quem que é esse cara no último pôster, o amarelo? É o Peter Sarsgaard. Não, ele tem uma puta cara de porteiro, repara. É o Hector Hammond. Tem cara de padeiro. Isso mesmo. Sabe? O Peter Skarsgård. Skarsgård de quem? Ele tá fazendo justamente esse personagem, o Hector Hammond. Até foi pego algumas imagens dele aí. Fizeram uma puta de uma cabeçona nele. O pessoal achou meio sinistra a imagem assim, mas... Não Rock sei. Deles, como... né? É isso, muito bem. Bom, e lembrando que aqui Mark Strong do Kick-Ass em mais um vilão, né, cara? Que é o Sinestro. O Mark Strong do Kick-Ass é o... É aquele que, pra quem não sabe, é o que interpretou o filho do mafioso lá. Não, o filho da não. Puta. Caralho, meu, o que você tá fumando, filho da puta? Meu Deus do céu, quem é você que fizeram com o SUS, cara? Cadê seu Deus, cara? O cara, pra quem não lembra, né, que nem o SUS, ele é o pai do Red Mist, mafiosão lá. Quase acertei. Tava lá, né? Você tava indo ser o pai ou o filho. O DNA tava certo, pelo menos uma parte. O cara tá se especializando mesmo em ser vilão, né, cara? Porque ele já foi vilão em Sherlock Holmes, vilão no Kick-Ass, vilão Hood. Em outros filmes também. Robin Hood também, ele foi vilão. Caramba! Tá mostrando versatilidade, né? Pô, é! Se ele fosse um ator brasileiro, ele tava gozando agora, porque o ator brasileiro adora fazer vilão, nunca vi coisa igual. Posso comentar um negócio que eu fiquei sabendo hoje? O Tom Hardy, antes de casar, quando ele era mais moleque, ele fez sexo com um amigo dele. Amigo. Ok, ok! Tá certo. É porque o cara dava o anel pros outros. Tem a ver. Tom Hardy. O que é que está acontecendo, meu Deus? Alguém deu anel para quem? Suzy, você acha um absurdo, então, o sexo antes do casamento, né? Você só transou com seus amigos depois de casar. Não, com os meus amigos a gente transa, mas a gente tem como um acordo não divulgar, entendeu? Eu também achei um absurdo. Pariu, chega, pelo amor de Deus! Quando o Ian estiver visitando São Paulo, eu vou adentrar o anel dele. Tanto que o anel do Polar já é meu, né? Eu já posso fazer o juramento. Ô, Polar, tu toma cuidado na noite mais densa. Na noite mais escura, ai, Jesus. Ai, cara, quanta besteira. Vamos lá. Bom, assim, voltando a falar do pôster, né, eu achei legal que a galera deu uma moral pra quem é fã mesmo, de ter botado o poemazinho ali no pôster, né, que muita gente vai ver só o filme e não vai saber nem o que é isso. Não, vai sim, porque é o juramento pra assumir o anel. O cara que dá dinheiro, aquele americano médio e tal, o cara não sabe. Tem dois tipos, não, mas pra quem não sabe, tem dois tipos de juramento, né, pra assumir o anel. Tem esse que é o In the Brightest Day, In the Blackest Night, No Evil Shall Escape My Sight. Esse daí é o scroll, também. O tempinho que ele leva, é o scroll. No Evil Shall Tro, tro, tro, tro. Pra assumir o anel também. É isso aqui, é só vou pôr a cabecinha. Não, não, cara. Pra assumir o anel é só de KY. Não, pra, o outro pra assumir o anel é aquela. At first I was afraid, I was petrified. O problema de você falar que vai pôr sua cabecinha é que não tem ombro, né, velho? Let's put a smile on that face. Acabou de chegar aqui no nosso estúdio Nerdrop 04, o primeiro trailer de Sucker Punch, que na minha descrição é câmera lenta, meia arrastão, gostosas. Cara, eu tô achando que esse filme, ele tá com uma premissa tão maluca que é capaz de ser bom. Detalhe no toy art do Terminator ali, né, velho? Do Robocop 2 ali. É verdade. O robô do Robocop 2 com um coelhinho na cara. O Ed 209. Quando eu era mais novo, assim, né, qualquer coisa bastava, sabe? Mulher jogando vôlei de praia, catálogo. Nossa, de lingerie, aqueles. Cara, que a gente... Olimpíadas então, hein? Nossa, nem me fala, eu ficava amarelo. Aí eu fico vendo, imagina essa geração, é que a geração de hoje em dia tá emo, né? Mas eu ia aproveitar tão bem esse filme, cara, que não tem ideia. Mas você tem que lembrar que, por exemplo, eu conheço um monte de irmãs de amiga minhas que vão em eventos de cosplay e botam essas meia arrastão e não sabem o fator sexual que elas têm. É não, é porque é emo, é gótico, é dark. Os meninos... É dark, mas eu conheço a todo mundo, velho. É, são menores de idade, Sus. É dark, mas eu não comeria ninguém, velho. Você viu, né? Aí, ó. Pra todo mundo que fica vendo Twitch até de madrugada, TF tá pegando todo mundo que viu a Twitch que é um dos 25 mil lá do maluco e da maluca, viu? Como que nego vai pegar 25 mil pessoas que acessaram o 4shared, cara? Vale que eu só acessei pra xingar. Eu fiz pra ninguém me descobrir no 4shared, eu raspei os pelos do saco e pus fogo pra ninguém. Você pôs fogo no saco? Você pôs fogo no cabelo? Não no saco, nos pelos, né? Pelo amor de Deus. Quem que ia te reconhecer? Sua mãe que te limpou desde moleque? Como assim limpa? Ainda limpa. Ainda limpa! Eu sou tipo um Steve lá, sabe? Falando de Sucker Punch. Então, garotas meia arrastão, gostosas, menina do High School Musical, pegava todas, valeu. É isso aí, resumiu bem. O Zack Snyder, ele conta com uma perícia que acho que falta muito nos diretores, que é saber o que o público masculino quer. Então isso. O filme tem violência, mulher bonita e efeito especial, cara. Mais nada, cara. E a câmera lenta. E vuvuzela. E, cara, sobe a vuvuzela, sobe a vuvuzela. Isso seria, tipo... Mercenários pra punheta, é isso? Tanto estrógeno que eu assisti o trailer e fiquei com tetinha. Ai, com tetinha é foda. Então, a sinopse do filme diz que uma menina louca, a Baby Doll, ela é confinada num hospício e provavelmente... Porque ela é um porre, saca? Mas assim, a gente vai ver o lado dela. Infelizmente, eu acho que o padrasto dela que coloca ela nesse hospício é, na verdade, a vítima. Eu acho que o herói do filme, né? É, o herói do filme. Por quê? Porque se ele não coloca nessa situação, a gente não ia ver elas de meia arrastão e roupa colada. Ele é o nosso herói. Ele entrou em cena, palmas pra ele no cinema. Esse médico vai ter a licença caçada, né, velho? Por quê? Porque ele fica colocando as... Porque não internou o SUS. Ela... É um filme de conteúdo, né? A gente tá discutindo um monte de coisa e não falamos do filme. Ela é deixada no hospício pelo padrasto, que é o verdadeiro herói do filme, como já falamos. E lá, ela cria um mundo fantasioso na sua mente, com ninfetas para todos os gostos. Tem a morena, tem a loira, tem a ruiva, tem a asiática, tem tudo. Então é a prova de que é o que acabamos de falar. O Zack Snyder sabe fazer filme pra homem. Então na cabeça dela, ela colocou que se ela completar as missões, né, que ela tem que fazer aí com as amigas dela, ela vai conseguir escapar de um maníaco que quer violentar ela, cara. Moral da história, ela realmente tá louca. Isso não é nem spoiler, ela tá louca. Como é que você... Isso não acontece, né? Ninguém violenta ninguém. Não, eu tô falando, imagina que alguém te violenta e você fala, eu vou vencer ele com a força do pensamento, sonhando num mundo paralelo, ao invés de levantar e fazer alguma coisa a respeito. Ah não, isso aí você não tem a dúvida, né? É, e o filme, além disso tudo que a gente falou, né, ele vem todo recheado do visual steampunk, né, cara? Válvula, relógio e mangueira. Zeppelin, engrenagem, vapor. Então eu achei legal, cara, tem a tecnologia dos, sei lá, da armadura, o Android, a gente não sabe se realmente tem tripulação esses robôs, mas pô, a gente vê monomotor, teco-teco, metralhadora, armas avançadas dirigível. Aí. É, cara, então, assim, visualmente o filme tá agradando já. Bem cara, e esse robô é a prova, assim, visual de que a mulher é piradinha mesmo, né, meu? Ó, doente, né, velho? É a cabeça de quem que você vai ver um robô desse com um coelhinho cor-de-rosa na frente? E esse filme passou que todos os caras, né, os malvados aí na cabeça dela são do Killzone e que o mundo steampunk precisa de muito repelente, cara. Porra, Killzone, velho, falou tudo, cara. Errado. Isso aqui é a adaptação pro cinema de Metal Slug, velho. Opa. Nossa. Ganhou. 500 pontos. Let's put a smile on that face. E agora vem a notícia polêmica desse Nedrops, em que vazou, né, o trailer de Thor que tinha sido exibido na Comic Con, deixando assim as pessoas que não foram ao evento, pelo menos com aquele gostinho de saber o que o pessoal viu lá. O trailer que eu vi aparece assim: by request of the studio, this video is no longer available. Não é longo pro avaliável, né? Então, isso aí, as pessoas acabaram vendo, isso já criou uma polêmica, porque teve gente que gostou, e teve gente que tá achando isso um desrespeito, que o filme não vai fazer jus ao personagem e tudo mais. E agora eu abro a mesa redonda pra vocês discutirem. O que que ele abriu redondo? A mesa, não é o anel, não. A gente já tá na notícia 6, viu? O que que ele abriu redondo? Mas qual, né? O Polar já mandou todo mundo tirar a camisa, não tinha passada. Vai ter um vídeo, viu? Essa postagem você vai poder ver o vídeo sem edição. Tá abrindo redondo. Bem, então, pra constar, né, da publicação desse podcast, o vídeo já foi tirado do ar, mas a gente vai fazer os comentários mesmo assim, afinal de contas a gente tem que preencher o tempo desse programa. Vamos lá. Como se já não tivesse cheio, mano. Bom, olha só, eu, como vocês devem ter visto em algumas fotos, eu estava na Comic Con, né, como o Samurai Tori Garrido, eu estava presente, eu assisti o vídeo lá. Cara, eu achei muito bom, assim, eu achei que eu tava com medo do filme não ser crível dentro do universo que a Marvel tava criando, né, do universo do Iron Man, do Hulk e tal. Eu, aquele Thor, eu consigo imaginar contracenando com o Iron Man que a gente viu. Foi o argumento que eu dei no primeiro Nerdrops, eu concordo com o Ian. Eu não sei o que é crível. É passível de crer, viu, Sus? Ah, obrigado. Não, assim, o Polar sabe mesmo porque que... passivo, ele manja muito, né? Vai, vamos lá, Ian. Continua falando aí suas impressões. Não, eu tô esperando o Oliver começar a falar mal pra eu poder defender, porque eu tinha o convidado aqui como advogado de defesa do Thor. Pelo que eu vi, assim, eu não manjo muito, né, da série e tal. Eu gostei do trailer, mas como você falou aí, Ian, sobre o esquema de conseguir convencer, ver ele com Tony Stark e tal. Só que você não acha que fica... Assim, um filme é muito curto pra você já falar sobre Asgard, né? Que é uma parada toda mística e mágica, entendeu? Pra, de repente, ele cair pro mundo tecnológico todo de uma vez e entrar com Iron Man, Hulk e tal, que é tudo, entendeu? Porque nos quadrinhos dá pra compreender, só que isso leva um tempo, entendeu? Agora, acho que no filme, você não acha meio embaçado? Tipo, de repente, tá tudo mágico e maravilhoso, de repente... Puf. Assim, eu acho que em 2 horas, você vai apresentar só o Thor. Eu não acho que eles vão dar uma muito grande pros Vingadores ainda, até porque eu acho que o Iron Man 2 foi o principal filme pra preparar os Vingadores. Eu acho que eles vão ter 2 horas pra apresentar o Thor. E, pô, pelo trailer, o filme parece que não vai ser tanto em Asgard. Sei lá, pintou, assim, uma carinha de que vai ser só, sei lá, a cena final em Asgard. Eu posso falar o que eu senti aqui pelo vídeo e pelo que já haviam falado antes. É que, na verdade, eles vão dar uma roupagem muito mais alienígena do que de divindade pra eles em Asgard, entendeu? Isso, é quase uma outra dimensão, né? É, porque... Não, dimensão não. Peraí, cara, você vai fazer essa porra mesmo? Não, vai, tira esse cara da puta do cast. Errou, cara. Oh, que horror, que horror. Olha o meu armário, ó. Ai, ai. Então, sabe, a hora que, que o Odin manda o cara pra Terra, pô, é como se ele, de repente, estivesse mandando de uma galáxia pra outra, sabe? Uma coisa meio teletransporte. Eu tive essa impressão nítida. É, uma coisa que dá pra perceber é que parece que pelo filme, assim, os deuses lá de Asgard, eles não influenciam na Terra, né? Eles não têm influência aqui no nosso, na nossa Terra. Nenhuma, nenhuma. É, então, é mais um motivo pra eu acreditar, assim. Do que, então? Ah, deles não, lá, cara, na verdade, não, na verdade, lá, eles são Asgard ali, não quer dizer que eles têm... Eles são pessoas muito... É como se fosse o Super-Homem. Em Krypton, ele não é nada, sabe? Ele não tem poder nenhum, mas ele vem pra Terra e vira o cara mais poderoso do planeta. Só que eles não têm nenhuma relação com, digamos, com a Terra. E nem aquele pessoal... É quem faz a ligação entre uma coisa e outra é a Natalie Portman, que fala, ó, você é o cara, olha esse livro aqui, você tem tudo do seu Thor, olha aqui, sabe? Mas eu gostaria de falar que o cara ficou muito parecido. Ele... Nossa, que susto, que susto. Eu jurava que você ia abrir o coração, que o cara ficou muito forte e tava muito gostoso, alguma mas coisa do gênero. Mas você me interrompeu quando eu ia falar isso. Porra, perdão. Esse é o tipo de colaborador que a gente tem no Nerdrops? Não, eu acho que ele ficou bem parecido. Eu acho que, pelo que eu vi no texto, o diretor é diretor shakespeariano, né? Então eu acho que... A especialidade do cara, ele é um ator shakespeariano, né? Não dirigia muito, não, cara. É, então ele era mais passageiro. Eu acho que vai ser um filme nota 7, e se superar isso, estamos no lucro. Eu acho que não vai ser a melhor coisa do mundo, mas... A questão... Eu acho que a galera tá falando muito mal antes. A galera tá falando muito mal antes, mas, tipo, a Marvel Studios, né, não errou ainda, na minha opinião. Não tem nenhum filme ruim deles ainda. Mas a gente tem que lembrar que a DC, por exemplo, fez o Watchmen, fez os Batmans e também fez o Superman, sabe? E a... Não, mas não foi a DC como estúdio, foi a DC que fez? Não, sim, mas é porque é tudo delicado, sabe? Por exemplo, é o mesmo estúdio que deu o sinal verde pro Motoqueiro Fantasma ser o Nicolas Cage de novo. Não, Motoqueiro Fantasma é da Fox. É Marvel Studios? É da Fox, não é, da Marvel. É da Fox. Não, mas a Marvel Studios falou que vai assumir e o Nicolas Cage vai estar lá. Então ela vai repetir um personagem. Ela toma algumas decisões, ou o pessoal toma. Eu acho que o Tocha Humana, antes do Marvel Studios virar o Capitão América, depois o Marvel Studios, é uma complicação, sabe? Que eles podem encontrar, vamos dizer assim. Mas eu acho que eles conseguem. Eles conseguiram domar o Robert Downey Jr.? Por que eles não conseguiriam fazer outras coisas? Tá, mas não conseguiram domar, por exemplo, o Edward Norton, né, cara? É, isso que eu ia falar. Afinal, ele é o Hulk, né, cara? E ele também é nazista também. A questão principal pra mim do trailer do Thor, voltando, puxando aqui o assunto, que eu acho que o pessoal tá criticando demais, é o que que eles viram no trailer que eles não gostaram tanto, que é tão diferente dos quadrinhos, assim, que é inaceitável eles verem na tela. O que que eles viram, Oliver? Quando chegou o trailer, uma coisa que me deixou mais tranquilo, antes de mais nada, eu achei o trailer bom, acabou. Bom, não achei fantástico, não achei nada de outro mundo. É, o que o Viváqua falou aí uns 3 programas passados, realmente caiu bem. É, a iluminação, a fotografia do filme caía bem com o figurino, entendeu? É, e apesar de alguns momentos aparentar a tão famosa borrachona que a gente tanto comentou ultimamente, o filme, ele vai ter esse tom justamente pra não ficar muito, assim, fora do que é o universo do Capitão América, do Homem de Ferro. Enfim, isso, ok, me convenceu. Só que ao ver o trailer, eu tive outra ponta de preocupação, por quê? Eles mostraram Asgard e provavelmente é uma coisa que vai acontecer no começo e no final. Ou seja, exato, tudo indica que a gente só vai ver um branquelo dando porrada, velho. Nada mais, cara. Vai ser um cara sentando a porrada atrás do martelo, atrás da, sei lá, da dignidade, da volta pra Asgard. Não vai ser nada demais. No meu tempo tinha um cara que chamava Arnold Schwarzenegger, tinha o corpo do Thor e sentava a porrada e nem atuava, pra falar a verdade. E me convencia. E digo mais, fazia isso com uma Gatling Gun. E no dia de hoje que a gente tá gravando esse cast, ele fez 63 aninhos. E, ô, oh, deixa aí. Eu... Parabéns pra ele. Ele vai escolher a música no final. I want to hear like a virgin for Madonna. Olha, então, voltando, é que nem assim, é a questão da... Falar um pouquinho sobre a questão da borracha que a gente tava falando. A gente não, vocês, porque eu não participei dos programas. Mas o... Pô, tem todo sentido, né? O cara usar a armadura daquele jeito. Eu sabia que os efeitos especiais iam deixar a armadura mais crível. Haha, tamo aí. Não é, mas olha... Tava vendo, cara, e dá até pra entender por que a armadura parece meio borracha. Entenda, por exemplo, que a gente, quando pensa numa armadura, a gente pensa já com cicatrizes, com imperfeições naturais do metal mesmo, né? Mas agora você imagina um cara de Asgard, por por exemplo, são os caras fudidões, guerreiros e sagrados e qualquer coisa assim. Entendeu? Os caras, por exemplo, se ele fosse ter uma armadura, ele não ia ter uma armadura com imperfeição no metal, tá entendendo? Então seria é o metal mais perfeito com o acabamento mais perfeito possível. Exatamente. Ah, não, é que a minha questão é muito mais. É que a minha questão é aí que eu ia falar é muito mais técnica do que realmente é o significado dela dentro do filme. Afinal de contas, cara, você não vai ter movimento ágil de um cara que vai estar usando uma armadura de 50 quilos de aço, entendeu? Depende do tamanho do cara, né? Exato. É, você vai. O filme vai sair estrelando Arnold Schwarzenegger, The Rock, Steve Cole Austin. Pode botar o Vin Diesel. Não, o Vin Diesel e outros caras assim, chicantes, né, meu? Não tem um ator brasileiro que seja forte assim, né? Alexandre Frota. O Minotauro. E o Kid Bengala. O Minotauro não é ator, pô. Claro que é ator. Claro que é, ele tá no Mercenário, velho. Kid Bengala? É. Estranho, viu? Bem, então a gente não conseguiu fazer uma discussão séria nem no Thor, né? Vamos pra próxima notícia aí. Sus, o que, que você achou do trailer, Sus? Cara, eu não vi o trailer. Não pode falar nem mal, cara. Let's put a smile on that face. Essa semana aí também, aproveitando já os requisitos da Comic Con, o nosso badass careca ator Bruce Wayne Willis, que vai estrelar aí Red e Mercenários, falou sobre o último filme do Duro de Matar, né? Pode ser o último, até ele ver quanto vai faturar no cinema. E ele falou que a moeda, segundo as palavras dele, hein, a moeda está prestes a cair na máquina de caça-níquel. Cara, isso pode significar tanta coisa, mas, bom, de qualquer maneira, o site Digital Spy atribui a Skip Woods, que é o roteirista do Hitman, aquele filme bom pra caralho, os créditos de script da nova do quinto filme do John McClane, né? E aí ele vai ter que falar Yip-Ki-Yay-Yo pra puta que pariu, porque se for ruim que nem Hitman, na versão, se realmente tiver o 5, não utilizem o mesmo dublador pra versão dublada em português, mano. Pariu, acabaram com o filme só na dublagem. Foi, cara. Foi. Olha, mas o cara. Você queria o dublador original? O cara morreu. Não, cara, mas desculpa, ficou muito. Cara, tem um. Não. Mas se o cara morreu. O Wolverine faz a mesma voz do Bruce Willis, cara. O cara que dubla o Wolverine já fez a voz do Bruce Willis em algum filme. Bom, Sus, eu tenho uma pergunta pra você. Apesar da dublagem, cabe mais um duro aí? Cara, não cabe, não. Porque é de matar? É de matar, cara. De dor ou de prazer? Olha, o cara morreu em 2006, mano. É, cara, eu tô falando que morreu. Você tá maluco, velho. Cara, mas agora eu vou te falar, o Bruce Willis, ele é um, acho que é o único ator que eu prefiro ele dublado pelo dublador antigo, né? Do que a voz dele original, cara. Que eu fiquei tão acostumado por causa de uma série de filmes que eu vi quando era mais novo, que a voz original do Bruce Willis, ela não desce pra mim. É, cara, eu particularmente, os grandes clássicos aí, os grandes brucutus aí, cara, Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, inclusive, cara, eu prefiro muito mais dublado, sabe? Eu acho não dá pra ver. Toda, não consigo, cara. Do mesmo jeito que eu também não consigo assistir, por exemplo, Simpsons, sabe? Legendado, assim. Não acho menor graça. Cara, tem uma série de atores que ficam muito mais legais quando são dublados em português. O Norton, por exemplo, os caras conseguem fazer ele ter voz de homem. As animações, então, o Brasil dá um banho, cara. Eu acho que a qualidade da dublagem nas animações aqui dá um de 10 a 0 nas gringas. Já que vocês estão falando de dublagem, velho, esses dias eu assisti Troia na TV aberta, cara, e eles colocaram aquela voz do Keanu Reeves no Brad Pitt, né, que supostamente é pra ser o cara mais fodão do universo. O Aquiles, né, velho? Então, o cara fica gritando lá no portão, porra, velho, se fosse, manda merda, taca flecha nesse puto mesmo, cara, porque, porra, velho, vai aprender a gritar lá em casa, né, cara? É duro isso aí, né, mano? Exatamente, é duro de matar, sim, pô. Uma coisa legal que eu li nessa notícia é que não diz aqui que vai ser 3D, né, o que é uma novidade, porque todo filme agora que vai sair vai ser 3D. A gente podia sair inteiro no cinema, né? É, um filme de brucutu, esse revival, né, de filme de brucutu agora, em 3D não tem nenhum ainda, né? Não mesmo, né, cara, pô, mas senão podia ser em 3D, bicho. Cara, se for na linha do quarto filme, que eu adorei, velho. Mesmo porque ele dá aquele contraste do cara, sabe, o cara old school com tecnologia, que uma coisa não bate com a outra. Pô, e ficou um entrosamento legal o roteiro do filme com o personagem que já tá aí faz tempo. Então, cara, eu acho que não precisa nem, sabe, fazer algo mirabolante, velho. É só seguir a linha do último filme. Gostei pra caceta, velho. Um jato contra John McClane não foi capaz de destruir o filho da puta, velho. velho. Isso daí foi demais, cara. Foi o último filme que eu consegui ver com meu pai no cinema, assim, que temos gostos muito distintos, né? Foi o último filme que, pô, nós dois, assim, o próximo deve ser Mercenários. Que a gente olhou assim, pô, esse a gente tem que ver, porque geralmente a gente não se bate muito no cinema. Pô, assistir Mercenários com o pai aí deve ser uma coisa muito louca, hein, velho. Porra, meu irmão, com certeza. Eu só não comprei o ingresso porque não tá vendendo ainda. Posso falar outra coisa? Eu pausei a conferência e fui ouvir a voz do cara que eu não tava conseguindo ouvir, a voz do Bruce Willis. Acho que o que vai fazer mais falta nesse cara ter morrido é aquela risada de quando ele tá fudido, sabe? Ele ri meio gritando, né? É, e ele dá aquela... sabe? Tipo uma... Cara, Newton da Mata faleceu em 2006 e... Ah, cara, foi uma pena mesmo, porque o novo dublador, desculpa, não engoli, cara. Ah, eu queria que a filha dele voltasse, porque é muito lindinha aquela atriz. Mas ela vai voltar em Scott Pilgrim? Ah, sim, sim, sim. Mas eu não, eu falei sim, sim, sim, mas eu não fazia a menor ideia. Ela que é a... Como que chama? A Ramona Flowers, é isso? Ramona Flowers. É isso mesmo. Let's put a smile on that face. Bom, galera, no final do ano passado, alguns boatos surgiram dizendo que Longoria, Eva Longoria, né, atriz de Desperate Housewives, estaria em negociações para o papel da heroína Vespa. Mas na época tudo foi negado, né? Mas agora veio a notícia direto do Fox News que a Marvel está realmente em negociações para que ela possa fazer o papel no filme. Abre aspas, né? Primeiro ela leu o papel, então ela foi aos estúdios fazer teste de câmera. E o pessoal gostou tanto dela para o papel da Vespa que ela foi fazer o teste na tela verde um tempo depois. Fecha aspas, disse a fonte misteriosa da Fox News. Mano, a Vespa é a mulher do Homem-Formiga. Exatamente. E chegou uma notícia nessa semana que o Homem-Formiga nem vai aparecer, sabe? Nem em aparições no Vingadores. Peraí, cara. Os caras já não se contentaram em fazer um filme do Homem-Formiga. Estão fazendo um filme da mulher do cara agora. Eles precisavam de um papel pequeno no filme. Puta que pariu, velho. Tá faltando herói na Marvel? O que tá acontecendo? Não, mas ela faz parte dos Vingadores. Mas eu particularmente acho que é um personagem meio insignificante pra um filme. Que vai ter, pô, Capitão América, o Thor e o Hulk, entendeu? Eu acho que vai... Ainda tem o Iron Man ainda, então, sei lá, acho que a Vespa pode ficar, de repente, meio pequena. Meio no ar, né? O vilão, ele vai comprar essas raquetes elétricas que vende aqui no... Olha, imagina o perigo. Nos ambulantes aqui no meio da rua, né? Ia ser legal se a Vespa ficar meio no ar, assim, tipo, em preto e branco, né? Jaqueta de couro. Mas, falando em jaqueta, o marido dela, além de o Homem-Formiga é o Jaqueta Amarela também, não é? Jaqueta Amarela é o quê? Um herói? É um herói. Ele chama Jaqueta Amarela? Sim, pô. O superpoder dele é atirar botão nos outros. Que me pariu, cara. Putz, mas olha só. Contra o Lanterna Verde funcionaria. A Lanterna Verde é herói. Bom, é uma decepção pra mim também. Viu? Relaxa, vai ser bom, Guizão. Não, mas não, o filme eu imagino, mas porra, você imagina o Lanterna Verde morando no maior graça, acende o farol do carro pronto, cara. E o problema é que o nosso sol é amarelo, né? Puta merda. Bom, seria legal se o Lanterna Verde tivesse jogado contra o Brasil na Copa do Mundo. De repente tinha passado, né? Porque a seleção canarinho, camisa amarela, entendeu? Ou seu Lanterna, né? É. Televisão. Uma das novidades do canal CW na Comic Con, né, é a nova versão da série Nikita. A emissora até soltou um trailer aí pra galera dar uma conferida lá na Comic Con e vai estar disponível no post pra vocês. A premissa da série é o seguinte, né, é uma reencarnação aí da série de TV antiga, que teve 5 temporadas de 97 a 2001, incluindo um filme, se eu não me engano. Oliver, me corrija se eu estiver errado. Não, tem um filme antes dessa série, e a série que foi até com a Peta Wilson foi uma espécie de remake, né, mas de um filme, não de outra série. Então, os caras vão fazer uma série remake da outra série, que na verdade era um remake de um filme. Puta que pariu! Efeito borboleta agora, hein? Que foi inspirado aí, ó, como já disse o Oliver, sabiamente, com essas palavras, sabe? De um homem de experiência, que é inspirado, né, no filme do Luc Besson de 1990. Quem vai fazer a Nikita é a havaiana Maggie Keir, que se rebela e decide terminar a organização para a qual trabalhar. Enquanto seus antigos contratante, né, decidem treinar uma nova matadora para substituí-lo. O diretor de cinema, agora certo, hein, Mac G, seria o produtor executivo. A série estreia em 9 de setembro nos Estados Unidos. Quem chegou a ver esse trailer aí, disponibilizado da Comic Con? Então, pelo que eu vi no trailer, cara, respeita muito o filme de 90 aí, do Luc Besson. Tem bastante pancadaria, é mulher metendo a porrada, né, foi um dos elementos aí muito usados aí nos anos 90, a partir dos anos 90, né? Começou até com Nikita, né? Por que não? E, cara, eu achei a escolha da atriz legal, cara. É uma mina que já deu uma palhinha de artes marciais aí em vários filmes, inclusive no Duro de Matar, que a gente acabou de falar, que ela tava presente no último Duro de Matar, né? Como vilãzinha do filme. Se isso vai dar certo, eu não sei. Mas se for aquela babaquice, aquela coisa sem dinâmica que era a série com a Peta Wilson, cara, nunca vai funcionar. Apesar que ainda rendeu 5 temporadas, né? Cara, acho que naquela época ele tava muito desesperado pra ver mulher na televisão, né? Ah, cara, mas a... Eram outros tempos. A Warner... É foda, cara. Ela explora tudo, velho. Porque o que eu mais cansei de ver foi ver assim, né? Pelo menos os anúncios, né? Eu acredito que a série, cara, que mais reprisava na TV a cabo brasileira, velho. Nossa, La Família. Acha? É que você nunca assistiu Dragon Ball. É, não. Que isso, Chaves? Puta, não, velho. Não, vamos falar em circuito fechado, né? Na verdade. O filme da Nikita não é aquele um lá que ela tá assinando um papel nas costas do cara e enfia a caneta, assim, o lápis nas costas do cara, ou não? Cara, eu não lembro. É que, na verdade, tem um filme... Esse filme é produção francesa, né? Franca-americana, né? Que é o La Femme Nikita. É, então, cara. É porque é o seguinte. Teve um filme com aquela Bridget Fonda, que foi mais ou menos na linha da Nikita, mas não era. Eu acabei esquecendo o nome, cara. É Nikita mesmo, hein, cara? É, porque o da Peta Wilson já chamava, né? La Femme Nikita. Ah, tá. Então, beleza. Então, esse outro aí que era só Nikita mesmo. Não, não. O original se chama La Femme Nikita, de 99, com o Luc Besson dirigindo e a... Não. Cara, é impossível ser de 99, velho. De 90, desculpa. De 90. Ah, bom, de 99 já não tinha TV a cabo há muito tempo já, cara. E tinha aquela Anne Perilot, se eu não me engano, como a Nikita, né? Então, agora vamos falar sobre a Maggie Kill, cara. Vocês gostaram? O Oliver já falou que gostou. Ah, eu gosto. Eu acho a mulher muito gata, velho. Ela é a havaiana mais japonesa que eu vi na minha vida. Verdade. É aquele tipo de asiático amarelado, né? Tipo, taiwanês, tipo a galera do Vietnã. Isso. É, porque você sabe que realmente o pessoal do Havaí muitos são japoneses, né? São. Porque a imigração japonesa foi toda... Uma boa parte foi pra lá. Caralho, tava faltando espaço no Japão e resolveram ir pro Havaí. Não, eles estavam indo pros Estados Unidos e lá... Cara. Deu uma embicadinha ali no Canadá, pá, pulou no trampolim e foi caindo, vai. É, assim, puxando um outro assunto aqui, um outro ponto. Vocês viram quem é o produtor executivo do filme? Da seriada? Mac D. Pô, vocês sabem o currículo desse cara? Eu tenho muito medo de qualquer coisa que esse cara faça. Cara, você gosta de Supernatural? É, gosto. Supernatural, gosto. Ele é produtor executivo também de Supernatural, cara. Sério? Como diretor, ele é um merdalhão, mas como produtor executivo, eu acho que ele não faz muito pra estragar, entendeu? Ele consegue segurar alguma coisa. Porra, eu não sabia, cara. Não sabia. O cara já primeiro ponto dele a favor na minha lista, que ele deve estar se importando muito com a minha lista. Uma coisa que eu tenho a dizer, cara, que apesar do... Ele dirigiu o último Terminator, mas a culpa do resultado, assim, não foi nem parte dele, sim do roteiro, né, cara? Tá, e Panteras? O que você me diz? Não, tudo bem, Panteras, mas aí ele tava saindo da MTV, né, cara? Calma aí, né? Tudo tem limite, né? Calma, né, gente? Não, a verdade é que o cara já entrou no comentário disposto a destruir já. Esse ano é um mal intencionado. Panteras. Ele segurou a apelação por último ainda. Então vocês estão com altas expectativas. Vocês acham que dessa vez não vai ser aquela enrolação foda que foi nos anos 90 com a Peta Wilson? Não, velho, eu acho assim, essas séries novas, que tem um pouco mais de densidade no roteiro, vamos dizer assim, elas estão apostando bastante em temporadas curtas com episódios de uma hora contando os comerciais, né? Que é o caso do Dexter, do True Blood, coisa assim, cara. Esse é o tipo de série, cara, que não dá pra ficar, sabe, com coisa enrolando muito tempo, cara. Então acho que eles têm que adotar a mesma fórmula, né? E, pô, já que é uma série baseada num negócio meio de espionagem, espionagem, pancadaria, cara, você tem que largar a mão de, sabe, de fazer aquelas 24, aqueles 24 episódios torturantes que tem algumas séries, velho, e resumir tudo isso, cara. Eu acho que a receita tá aí. Fala pra você, eu vi alguns episódios quando repeti a exaustão no canal da Warner e eu não consegui assistir um inteiro. Não, isso daí... Cara, era, nossa, queria... Ah, Nikita, fechada num quarto, com cara de bosta. O que é o mais estranho, que era uma série em que a protagonista não tinha química nenhum com o resto do elenco não tinha química nenhum com ela. Os episódios, cara, eram maçantes pra caramba, assim, a historinha, e ainda assim durou 5 temporadas, né, cara? Você vê que antigamente não precisava ninguém assistir, né, cara, pra uma série durar. Antigamente as pessoas eram bem menos exigentes, né? Exato, cara, exato. Eu acho que acabou a criatividade mesmo, né, cara? Primeiro foi Hollywood, agora o mercado de seriados também, acabou a criatividade, só vamos começar a fazer remake de tudo, reboot, porque acabou, né? Isso é uma grande verdade, porque, ou senão eles migram, né, de franquias de filmes, que nem é o caso, né, que a gente tá falando. É porque, pô, daqui a pouco vai ter a série de volta do Esquadrão Classe A, velho, isso daí é... Ah, já tem o Havaí 5.0, pô. Pô, então, cara, tem, pô, Havaí 5.0, tá voltando La Femme Nikita, entendeu? E, pô, inúmeras outras séries aí, cara. Pô, cara, mas eu vou falar que Esquadrão Classe A eu queria que voltasse, porque eu não assisti, né? Eu tenho 23 anos só, eu não peguei essa época. Só ouço falar bem. Ah, eu comprei todos. Na verdade, eu vi os episódios inéditos no SBT. Tá, merda, cara. Eu tenho prazer de falar isso. Mais tarde na Sala de Justiça. Então, em DVD que teve seu trailer divulgado na Comic Con, né? Foi o 30 Days of Night, né? Dark Days, que é uma continuação do primeiro, 30 Dias de Noite, que a produtora Ghost House está desenvolvendo direto pra DVD, né? Porque o pessoal já viu que não tinha potencial nenhum, então já lançou direto pra DVD e logo tá passando na sessão da tarde. Na trama, né? Que é adaptada da HQ Dias Sombrios, a Lilith, que é vivida pela Mia Kirchner, é responsável pelo ataque no Alasca no primeiro filme, ela vira alvo da vingança dos caçadores de vampiros. Então vou ter aí o pessoal caçando ela, vai ser aquela coisa... Vai chegar a um certo ponto que é capaz do espectador até criar uma certa empatia pela carniceira e por aí vai, né? E o DVD está lá nos Estados Unidos em 5 de outubro. Alguém ficou animado em querer comprar um DVD desse? Oliver, que é um colecionador compulsivo? Ah, cara, eu vi o trailer assim, pelo trailer não gostei muito não, cara, mas o quadrinhos, o Dark Days, é bom, cara. Tanto como a série original do 30 Days, cara. Pô, em termos de quadrinhos, acho legal, cara. Agora, pelo trailer, acho... É que nem a gente ficou discutindo um pouco do Thor aí, né, cara? Às vezes é difícil de ver, porque nem toda produção que sai direto pra DVD significa que seja ruim, né? Mas sim que não tenha muito... Apelo público... comercial. Exatamente, cara. Então, essa tá aí a questão. Pode ser que seja bom, como não, né? Mas o problema também, cara, é esse elenco aqui de, sabe, de série em decadência. Primeiro tá essa minha aqui, né, que ela faz aquela matadora lá de 24 horas e uma porrada de papel secundário pra filme televisivo. E o Harold Perrineau do Lost, né, que é o Michael. Puta, pra mim é o cara do Oz, velho. Vai ver que é porque você assiste Oz e não Lost, né? Mas a série em quadrinhos, por exemplo, as duas são excelentes mesmo, né? Não, e o primeiro filme eu achei muito bom também, cara. O filme é bom. Eu gostei muito do visual do primeiro filme, da ideia do... Quer dizer, da ideia não, né, a gente já gostava do quadrinhos, a ideia original do quadrinhos, do povo ficar preso no Alasca em 30 dias que o dia não vai aparecer, cara, e é um ambiente propício, né, pra um ataque vampiro, vamos dizer assim, né, então gerou uns personagens bem legais lá, cara, o Josh Hartnett, né, tá muito bom no papel lá, muito legal, e violência, né, Guizão, acima de tudo. Como ser, o que deve ser, né, cara. O orçamento dessa parada aí tava alto ou vai ser meia boca? Ah, do DVD imagino que seja baixo, né, cara, mesmo porque orçamento, não vai orçamento alto pra filme em DVD, cara. Sabe, se a gente suspeitasse que o filme fosse ruim e por isso vai pra DVD, o Waterworld ia direto pra DVD, não foi o caso. A primeira tinha uma premissa muito boa, a segunda como continuação, acho que o primeiro não emplacou direito como uma obra de quadrinhos. Eu entendo sair em DVD, entendo, mas pra mim o ideal tinha que ser uma série, já falei, eu sou... Você acha que o rendimento do primeiro filme foi o principal fator da sequência aí de direto pra DVD? Eu acho que o impacto do primeiro filme, né? Porque se ele tivesse... Como ele era um filme pra adulto, esse é o maior problema. Filme com censura alta não emplaca. Não adianta, porque adolescente... Eu lembro que o Fábio Barreto falou isso, que o público norte-americano de cinema é adolescente que vai mais de uma vez ver o filme. Você bota um filme bom desses... saindo com 18 anos de censura, foi ver quem podia ver. Quem queria, teve que esperar pra baixar o DVD RIP. Cara, eu, pessoalmente, eu acho que, fazendo da maneira certa, até a produção em DVD, ela pode ter seu... não só seu retorno, mas como agradar também, sabe? É, que nem a gente falou aqui, pô, eu e o Guizão, a gente gosta pra... do primeiro filme. É, eu também gosto bastante. Entendeu? Eu acho que o filme ele conseguiu climatizar bem a história no que foi a primeira primeira série de quadrinhos, né, do 30 Dias de Noite. E é essa questão, né, talvez justamente a faixa etária que a censura permite pode ser o grande e maior problema que eles vão ter, né? Isso daí a gente já viu com Watchmen, com Kick-Ass, os problemas que isso dá, né? Apesar do filme ser bom. É esperar mesmo. Eu acho que eu inclusive ia falar isso, eu acho que o reflexo que a gente vai ver desse tipo de coisa é o número de vendas quando já tiver estabilizado dos DVDs e do Blu-ray do Kick-Ass, né? Quando a gente vê os números, a gente vai ver se a decisão foi boa ou não. Mas vampiros não tem reflexo. É, verdade. Mais tarde na Sala de Justiça. Bom, e aí, gente, como toda série que engrena, né, os estúdios são obrigados a investir mais e principalmente na parte do elenco, como é o caso da série mais nerd, vamos dizer assim, ó, The Big Bang Theory. Agora os estúdios têm que bancar muito mais dos $100 mil já pagos para cada estrela da série. No caso, o Jim Parsons, né, que faz o Sheldon, o Johnny Gallagher, que o Leonard, e a Kelly Cuoco, que faz a Penny. Isso, né, pelo que a gente sabe, eles ganhavam cerca de $60 mil por episódio, né, no começo, e um aumento com certeza já era esperado. Só que agora, as estrelinhas já estão com altos índices de cotação para o seu salário, né, chegando perto até mesmo dos $250 mil por episódio. E aí? É, uma grana, hein, velho. Vocês acham que a Warner paga? Acho que tem que pagar, não sei nem se vai pagar, mas tem que pagar, a série é sucesso de audiência, pô. Cara, tem que pagar porque com essa nova onda nerd é a única onda no mainstream de propagação disso, além do E! Entertainment Television ficar falando dos atores dos filmes nerds malhando, sabe? É a única referência. Tem a IT Crowd também, pô. O único nerd de lá é mais bizarro que o Sheldon. Então são duas pessoas normais enfiadas no negócio junto com o nerd. Não. Aquele cara lá, o outro cara, não é normal, mas nem aqui na cabeça. Não, sim, ele trabalha com TI, né? Então. É, o Jim Parsons ele pediu de aumento as orelhas do Spock e um uniforme novo do The Flash. Eu só acho meio precipitado esse aumento deles, assim, tipo, isso aí é um princípio pro fim da série, né, cara? A Friends faliu por causa disso, né? Não, Friends acabou porque, vamos ser sinceros, tinha que acabar. Já tava ruim. Já era 9 anos, foi 9 anos que durou, né? Já tava se estendendo além da conta, né? Os personagens muito batidos e outra. Se não me engano, Friends, cara, chegou a ter a enorme cota de $1 milhão por episódio por cabeça. Pois é. Tudo culpa da Jennifer Aniston. Tudo culpa dela, porque ela tava começando já a fazer filme pra Hollywood, tava famosinha e se sentindo o direito de pedir $1 milhão. E como ela não era a única protagonista... E ela era a pior personagem, né, da série. E né? Até a pior atriz, eu acho, da série. Concordo. E se você vai dar $1 milhão pra ela, os outros se sentiram do direito de pedir $1 milhão também. É, e eu acho que eles pediram na hora certa, porque quando o Friends estava com $1 milhão, foi a hora que a série começou a ficar ruim. E agora a série tá só melhorando, Big Bang Theory. Eu acho que tá pedindo na hora certa mesmo. Se o pessoal não pagar, vai afundar. Eu só acho injusto porque os personagens Dedé Santanas da vida, os Escadas... Ah, eu sempre esqueço. O Raj e o Wallowitz e o Raj, eles não estão tendo destaque nenhum, sabe? É o chamativo, namorada tá gostosa. Eles estão com a premissa de homossexuais. Casal gay os dois, porra. Não, eles estão com essa premissa, mas, por exemplo, eles ainda correm atrás de mulher e conseguem. A premissa pode parecer essa na que é passada, mas ainda assim eles não estão com importância pra trama e eu acho que ainda tem que desenvolver mais. Esse é o problema, deixaram tudo cair em cima do Sheldon. Eu não quero ficar vendo todas as situações girarem em torno dele. Eu quero que quando a situação chegue nele, ele dê uma de Sheldon. Agora eu não quero tudo girar em torno dele. Ele pode ser o melhor, mas aí não tem espaço pra desenvolver trama nem personagem, cara. Não, e não a princípio, dá. A princípio a gente notava que nem tudo era tão centralizado no Sheldon, entendeu? Mas a partir do momento que a galera começou a perceber isso, eles começaram a trabalhar mais em cima dele, né, cara? Pois é. O cara roubou a cena naturalmente, eu acho que não foi nem de propósito, foi gradativo. Tá certo, ele tem os seus méritos, mas o personagem também é muito legal, né? É aquela velha coisa do Friends também. Tinham momentos que roubavam a série e o pessoal adaptou até uma hora que ficou bom. Quando ficou ruim, foi culpa da Jennifer Aniston que matou a série. Apesar da galera tá falando que o Big Bang Theory caiu um pouco na terceira temporada, cara, eu acho que manteve, cara. Eu não vi, sabe, em momento nenhum algo inferior referente à primeira ou segunda temporada. Eu achei que foi uma série que ela não foi melhor que as anteriores, porém, pô, teve episódios engraçados e foi no mesmo nível das primeiras temporadas, cara. Eu gostei. Eu também gostei. Eu acho que as pessoas, quando elas não conseguem botar piadas em níveis, dei gargalhada, não dei gargalhada. Então, o pessoal, não dei gargalhada, não foi tão bom quanto o episódio que eu dei gargalhada. Não, o pessoal não sabe avaliar uma piada inteligente que você só concorda que foi muito foda, balança a cabeça e fala, essa foi boa. Não, o pessoal quer ver quer cair no chão, quer chorar de rir. Bom, mas eu só sei que eu tô louco pra ver a quarta temporada, pra ver o Sheldon namorando, né? Com a Blossom. Puta, que saudade que eu tava dela. Nariguda feia dos infernos. Feia, né? E ela tá pior, eu acho. Ela tá igual. Eu quero ver dublada pela mesma mulher que ela, com a voz dela em inglês, não me serviu. Sinto muito, mas não me serviu. Mas ela tá igual, mas só que ela tá vestida de velha, você reparou? Tá com cara de tia. Mas de repente ela é uma tia, né? Porque a série Blossom não é nada nova, né? Acabei de sacar, ela tá com a mesma roupa da Blossom, por isso que a gente tá achando que é uma roupa meio de tia. Porque Blossom é anos 90, né? A Blossom de ontem é a tia de hoje, né? É isso aí. Vocês vão poder conferir ela na quarta temporada de Big Bang Theory no remake de Tubarão. Quadrinhos. Pessoal, agora na parte de quadrinhos aqui no Nerd Drops, vamos falar dos detalhes da trama de Kick-Ass 2, só pra avisar, o Kick-Ass tem lançamento em Blu-ray, e eu acabei de ver a capa aqui, Blu-ray, cópia digital e DVD no mesmo box, pro dia 3 de agosto. Pra quê, né? Pra quê, meu filho? Pra que ninguém tenha desculpa de, eu não sei qual versão comprar. Compra uma, por exemplo, se a pessoa só tem um Xbox 360 e um Play 3, ela compra essa versão. Ela assiste o filme em DVD no 360, em Blu-ray no Play 3 e a versão digital no computador. E se a pessoa tem um Wii? Esqueceram de colocar um pendrive na caixa, né? Pois é. Não, tem versão digital. Eu não sei se é pendrive ou é o disco legível. Não faço ideia o que seja. Deve ser a cópia digital, deve estar dentro do DVD. Não faço ideia. E durante a sessão de perguntas, o Mark Miller, o autor dos quadrinhos, ele falou que... Adorei o título, né? O Kick-Ass 2, Balls to the Wall, ou Bolas para Paredes. Nos conta a história que Hit Girl foi adotada por Marcos, um amigo do pai da menina, que servia com ele na polícia. A garota deixou as armas e não mata mais pessoas, conforme a vontade do novo pai, e vive uma vida relativamente normal, de adolescente. Enquanto isso, Red Mist contrata uma matadora russa para dar cabo à mascarada que matou seu pai, ao mesmo tempo que recruta via internet vilões para caçar Kick-Ass. A trama se desenrola bem parecida com o filme The Warriors, e o clímax é uma mega batalha na Times Square com heróis e vilões mascarados se matando para o lado todo. Eu acho que ele jogou um verde e, pra mim, colheu um podre, porque eu não queria saber a história, eu não queria saber absolutamente nada, e nessa narrativa eu sei que ele consegue fazer uma coisa boa com base nisso, mas nessa descrição parece que vai ser uma bela bosta. Não vai ter quadrinho primeiro? Porque aqui tá anunciando já o filme, estreia em 2012. Não, na verdade ele tá falando da trama que vai gerar o filme, então provavelmente ele já tá falando dos quadrinhos. Exato. Mas não falou nenhuma data pro quadrinho. Né? Não, falou a estreia do filme em 2012. O filme provavelmente vai vir depois que o diretor Matthew Vaughn voltar da direção do X-Men First Class, da Fox. Então vai levar um tempo aí, cara. Até lá os quadrinhos tá escrito, mesmo porque o Mark Millar e o John Romita, eles não estão vinculados a mais nenhum projeto cinematográfico, televisivo, o que for, né, cara? E o John Romita Jr. desenha bem rápido. Ele consegue fazer umas coisas assim. E bem mal também. Ah, não, eu gosto do traço dele pra algumas coisas bem específicas. Quando ele... Só em minissérie, cara. O traço dele em séries regulares eu acho muito ruim. Não, eu gostava dele no Homem-Aranha, porque ele consegue fazer as cabeças nos formatos que, pelo menos pros personagens do Homem-Aranha, sim. Os humanos dele, não, mas os personagens do Homem-Aranha, sim. Não, mas ele, quando ele desenhava em X-Men, cara, o X-Men, ele arregaçava, velho. Ele não tinha esse estilo que ele tem hoje, cara. Ele era um desenhista. É ainda, né? Eu acho que isso daí, ele é muito característica do pró-mercado, né, cara? Eu acho ele bom pra minissérie, assim. De repente ele tem um tempo maior, porque ele tem essa fama de ser o cara que desenha rápido. Mas desenha rápido do jeito que ele desenha, não que eu faça melhor. Mas, pô, eu acho que não é muita vantagem. É, não. Eu acho nesse caso que eu digo só pra desenhar rápido é porque se precisar do quadrinho a tempo, ele consegue. Não é que nem o Frank Miller que levou 104 anos pra fazer o Cavaleiro das Trevas 2 e entregou aquele pedaço de cocô mão fedido. Imagino... Um papel de guardanapo. Imagino que vem aí com a prequela do 300, né? É, esse daí é o medo. O Millar é muito bom, né, pra ele oferecer essas propostas, né? Ele tinha feito um esquema meio parecido com o Super-Homem, né? Que ele fez uma puta de uma proposta, afinal ele queria roteirizar o filme novo, e agora ele tá fazendo a mesma coisa, mas aqui, né, tá embasando algo que é dele mesmo, que é o Kess, né? Então vamos ver, cara, eu acho que a história me agradou, cara. Pô, já pensou, cara, uma mega pancadaria no Times Square, cara? Eu acho que vai ser muito foda, cara. Games. Vamos para os destaques de games. Polêmica em Plants vs Zombies. Detalhes de Super Street Fighter 4 no Nintendo 3DS. Killzone 3 tem novidade para o público brasileiro. Diretor de cinema agora desenvolvendo jogos. Microsoft defende o preço do Kinect. Mais novidades sobre a data e o preço do 3DS. Clássico de Mega Drive chega ao iPhone. No vídeo da semana, Worms de volta às origens. E nas especulações, a Sony e o mercado atual, o que virá? E vamos começando mais um bloco de games aqui no Nerd Drops. Aqui comigo está o meu querido Johnny Miopia. E aí, meus amigos? O pessoal hoje compareceu no Twitter, compareceu nos comentários, compareceu nos e-mails. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coraçãozinho pixelado e meloso ao Fábio R. dos Santos do Twitter. Sigam ele, o rapaz é gente boa. Ele mandou duas notícias quentinhas que entraram para essa pauta. Você pode mandar os links para o Twitter da galera de games. Vamos começar com... as notícias, meus queridos. Vamos nessa. A polêmica agora é no Plants vs Zombies, um jogo no estilo Tower Defense, é isso mesmo? É isso. Tower Defense, pelo que eu entendo, é o seguinte, você tem que defender um ponto e hordas de inimigos vão vir. E você vai construindo bases e metralhadoras montadas e etc, né? Isso, só que no Plants vs Zombies, que é um jogo bem diferente, você tem um quintal pra defender, as coisas que você constrói são plantas. Pois é, acontece que no Plants vs Zombies tinha um zumbizinho que era basicamente o Michael Jackson do Thriller, né? E o pessoal que cuida dos direitos do Michael, agora que ele morreu, pediu pra substituírem a imagem do Michael Jackson como zumbi no jogo. Pois é, agora vem aquele velha coisa, né? O pessoal fala que é frescura, que estão reclamando. Eu achei uma homenagem legal, só que agora que ele morreu, realmente parece que é o Michael voltando em forma de zumbi, né? É, mas ao mesmo tempo não é um problema tão grande, porque o próprio Michael Jackson já tinha criado a imagem dele como zumbi também, entendeu? Quer dizer, vamos proibir de passar Thriller na televisão? Mas aí ele foi substituído... O negócio que eu gosto da PopCap é que a direção de arte é muito boa. Ele foi substituído por um zumbi disco dancing que na década de 70 tinha a galera que tinha o sapato de aquário. Muito bom, né? Peixes. O zumbi tá sensacional. Não é um Michael Jackson, mas... Detalhe que o peixinho tá morto. Vocês olham aí no link a imagem e o peixinho dentro do aquário barra plataforma do zumbi. Está morto. Então, é meio chato esse tipo de coisa acontecer, esse tipo de substituição. Eu lembro que eu me amarrei muito a primeira vez que eu joguei e eu vi o zumbi Michael, mas são os caminhos que as coisas pegam, né? É, não chega a ferir a qualidade do jogo. É claro, é um jogo muito elogiado por quem já jogou, né? Então, acho que não chega a ferir, mas é uma coisinha legal, né? Que podia ter continuado, ou não. Então, pessoal, o Yoshiro Ono, o atual responsável da Capcom pela série Street Fighter, soltou o verbo e, inclusive, algumas imagens do novo Street Fighter 4 3D. pro Nintendo 3DS. Ele falou que o port vai ser simplesmente isso, um port bem fiel, com todos os 35 personagens, e que o 3D vai estar lá, claro, mas que não vai afetar o gameplay diretamente. Outra coisa que eu achei bacana que ele falou é que as nossas suspeitas não estavam erradas. Eles pensaram em fazer uma versão pra DS e pra PSP, mas eles não tiveram um bom retorno dessas duas máquinas atuais, né? Saíram imagens divulgadas pela própria Capcom, com qualidade. Eu confesso que eu acho um pouco difícil justificar um Street Fighter portátil, a não ser que o modo online seja realmente muito bom, porque assim, a graça de Street Fighter sempre foi jogar com outras pessoas, e eu, por exemplo, sinto muita falta de um controle arcade. Então, eu acho, eu ficaria no console. É legal, é impressionante, entendeu? Mas eu não sei se me agrada muito, não. Então, eu acho que seria um console legal pra se portar um Street 3, uma versão alpha em 3D, uma outra coisa, né? Porque a mesma versão fica estranho. Mas é bom porque a gente tem que lembrar da migração de quem tinha DS, começou a jogar videogame no DS e agora vai começar a jogar um Street Fighter no próximo DS. É, mas ao mesmo tempo, Vivac, se você for pensar em tudo que a versão de console te entrega, pô, é um sistema online que você vai jogar com os melhores do mundo, entendeu? Os melhores do mundo não vão estar no 3DS, eles vão estar jogando no console com os seus controles, entendeu? Televisão grande. Porque a graça mesmo é sentar do lado de um amigo e descer a porrada, né? Eu acho que é pros entusiastas mesmo. Eu acho que é pra propagar o máximo de versões possíveis. Com certeza. É interessante, porque eu conheço pessoas que vivem só de portátil. Então, pra eles, finalmente tem uma versão do Street Fighter. Cara, se hoje eu tivesse um 3DS e meu Play 3 queimasse, é muito mais fácil eu viver disso. Não é um substituto à altura por todas as funções online que tem. É, mas pelo menos vai ser um jogo bem fiel, né? Pelo menos é a sensação que passa. Pois é, mas assim, uma coisa que tem me incomodado um pouco nas imagens de divulgação dos jogos do 3DS é o serrilhar, que é bem cruel. Mas dizem, pelo menos no PC, dizem que quando você joga em 3D com óculos da NVIDIA, você não precisa nem botar o anti-aliasing, porque o simples fato de serem duas imagens intercaladas diminui bastante o serrilhado, né? Então, acho que vocês olham aí as imagens, vocês vão ver bastante serrilhado, o jogo tá bastante fiel, a modelagem tá muito boa, o serrilhado incomoda, mas talvez no videogame mesmo acho que a coisa melhora. Mas a coisa que mais me dava medo não está presente aqui, que são os dedos. Todos os personagens têm dedos. Tem dedos, não é aquela mão caixa, né? Todos os personagens têm dedo. A Chun-Li tá toda detalhada. É uma amostra, né, do poder. Não só a Chun-Li. Tem uma cena, uma das fotos do Ryu soltando um especial e dando um Shoryuken no Ken, que dá pra ver que os modelos estão super fiéis, né? Capcom é a tal. É, a Capcom tá quente, né, meus amigos? Está quente. Então, pessoal, como eu falei aqui há pouco, Fábio R. dos Santos me mandou essa notícia quentinha lá. O Killzone 3 vai estar dublado e legendado totalmente para português Brasil. Olha, esperamos só uma dublagem da Delarte e, por favor, uma direção de dublagem de pessoas que joguem e entendam do universo, que tenha algum membro da equipe lá que entenda alguma coisa de Brasil, porque a gente tá ouvindo boatos não, depoimentos já, né, que StarCraft 2 tá com a dublagem tá bem tosca, mas a culpa muito provável não é dos dubladores, é da direção de dublagem, não do Brasil, mas quem passou o texto pros caras. É, eu vou te falar, Vivaco, eu acho que dublagem de jogo é uma coisa delicada. A gente passou a vida inteira jogando jogos dublados em inglês, né? E incomoda. No StarCraft, você ouvir, ao invés de Overlord, você ouvir Suzerano, ou ouvir frases repetitivas dos personagens recebendo os comandos. Eu preferi o áudio original, viu? É, porque o chato do StarCraft é que você não pode legendar. Não é que nem um Killzone que você bota a legenda e ela aparece em um momento na tela enquanto você está jogando. É um RTS. Um texto flutuando atrapalha. O pior que seja, eu ainda acho que é um começo, que ele literalmente uma área de aprendizado inédito nossa no Brasil. Eu espero que o Killzone tenha uma opção, afinal de contas estamos falando aí de Blu-ray, né? Tem espaço de sobra para colocar várias trilhas de áudio. Eu espero que exista a opção de jogar em inglês legendado em português. Isso sim eu acho que é uma boa, seria uma boa notícia, entendeu? Tendo opção, você testa qual que você gosta. Não tendo Exato. Opção, você joga tem. Isso é uma porcaria. Por exemplo, Halo 3 eu detestei também, que foi outro jogo dublado, né? Eu não consegui me acostumar. Não consegui. Pra mim, só faltava eles chamarem o Master Chief de Master Chef, entendeu? Chef Mestre. complicado. Assim, eu acho que antes desse tipo de coisa, porque o que acontece? Todo mundo que tenta entrar de cabeça na indústria brasileira, ou acerta em cheio, ou toma porrada e não justifica. A Sony vai gastar uma grana pra fazer essa versão? Se ela fizer só isso, não. Eu acho que ela tem que começar, tudo bem, eu sou um dos maiores fãs de dublagem do Brasil, mas eu aposto, eu não tô querendo tirar emprego de dublador nenhum, mas eu acho que ela deveria começar legendando jogos, com consertando certeza. Patches, porque aí se as pessoas quiserem, elas vão pedir. Eu acho que os jogos primeiro no Brasil, antes de serem dublados, eles precisam ficar baratos. Isso é verdade. Jogo justo. Jogo justo, né? Vamos usar a tag aí, pessoal, porque a iniciativa é boa e tá ganhando força. Eles, essa semana, inclusive, eles entraram no Trending Topics mundial, graças a nós brasileiros. Então, vamos incentivar aí a campanha. A gente vai deixar o link aí no post. Então, assim, eu acho que primeiro, realmente, tem que ficar barato. Antes de começarem essas grandes iniciativas, que no caso da Blizzard, o jogo, ela conseguiu lançar o jogo aqui do seu jeito, de um jeitinho, né? Mas conseguiu lançar barato. Agora tem que ver esse Killzone aí, porque de nada adianta ser um investimento gigante e o jogo sair aqui por R$200, entendeu? Mas aí, entre aspas, vale, né? Porque a Sony quer saber se o investimento gigante dela vai ser pago. É. Mas não vai, porque não vai vender. Agora, acabei de lembrar de uma coisa, que eu acho que é o mais importante nesse aspecto. O pessoal pode reclamar o que for, mas eu nunca vi tanto jogo versão europeia, portuguesa, sendo vendido aqui no Brasil. Se for nos classificados da UOL, se for no Mercado Livre, é Little Big Planet totalmente narrado em português de Portugal. É Uncharted narrado em português de Portugal. O Killzone 2, ele tem narrado em português de Portugal e é alguma das cópias que mais vendem. Eles vendem muito no Brasil, mas muito, muito, muito mesmo. É, assim. Então quer dizer que as pessoas querem, né? Talvez eu realmente esteja errado, mas... É, o Killzone 3 vai estar disponível e já vai estar compatível com o PlayStation Move e com o 3D para fevereiro de 2011. A Sony disse em nota oficial, abre aspas, este é um anúncio que há muito tempo gostaríamos de fazer, pois entendemos o potencial do nosso mercado e estamos trabalhando diariamente para melhorar a experiência do jogo no consumidor brasileiro, afirma Anderson Garcias, gerente-geral da divisão PlayStation da Sony Brasil. É, eles precisam lançar primeiro o PlayStation 3 oficialmente, né? E o Guilherme Del Toro, aquele diretor de cinema que estava fazendo o Hobbit, você se lembra, a gente discutiu isso no Nerdrops há umas semanas atrás, anunciou, assinou um contrato para desenvolver muitos jogos para uma companhia não especificada e vai anunciar os planos de lançamento nas próximas semanas. O Guilherme Del Toro é aquele cara que faz a coisa do impacto visual, como foi os dois Hellboys, o Labirinto do Fauno. Não, e é legal, ele é um diretor de fantasia. Né? É. Fantasia barra terror, assim. Então, a cabeça do cara funciona. Resta saber se nos videogames, né? Vamos esperar, aguardar aí com um pezinho atrás, mas o outro na frente também. Ele merece um voto de confiança, né? É aquela velha coisa da indústria. Ele querer fazer é uma coisa. Se ele entender da indústria, ele vai atrás de quem tem potencial pra retribuir. Agora, se não, ele vai atrás de um estúdio pequeno que vai fazer um jogo... Fazer um bom jogo de videogame é muito mais do que uma câmera na mão e uma ideia, né? Podia ser a Capcom e ele podia dirigir o Ghosts and Goblins, o Ghosts and Ghosts. Nada mal, hein? Nada mal, hein? Nada mal, nada mal. O que tá lançado, você tá. Ouviu primeiro aqui. Pois é, lançar qualquer jogo de criaturas ou até um Darkstalkers 3D, velho. Pronto, tá aí. Tá aí. Fazer as criaturas. Monstros, monstros. Eu quero ir fazendo monstros. Então, pessoal, a Microsoft deu uma defendida no seu queridinho produto Kinect. Nada mais justo defender, né? Ela defendeu porque muitos críticos, as pessoas que vão receber o kit de graça pra trabalhar. Ah, e acho que até o próprio varejo, né? É, todo mundo criticou a questão do preço ser de $150. A gente sabe que o Kinect, 6 meses depois do lançamento, vai estar $99, sendo um fracasso ou sucesso, que a Microsoft consegue fazer essa baixa de custos. Consegue. É caro, né, Vivaco? $150, se a gente for ver aí, $150, acho que você compra um PSP com $150, você compra um DS, você quase vai comprar um 3DS, dependendo do preço. Você compra 3 jogos um mês depois do lançamento. Um mês depois do lançamento, cada jogo de $60 cai $10. Ele continua novo, mas cai $10, cai para $50. Você compraria 3 jogos um mês depois do lançamento. Pois é, e assim, ainda mais, assim, eu achei muito morna a recepção do Kinect. Quer dizer... eu tô achando difícil de justificar mesmo. É, eu acho que a única compra garantida, se eu tivesse o Kinect e um 360 sem 3 headlights, seria o que o Maurício Carvalho de Soundtest, o jogo lá do criador do Rez. A continuação do Rez, né? O... Aquele ali parece fantástico. As coisas que eu vi ele fazendo, eu falei assim, ninguém mais conversou com esse cara durante todo o desenvolvimento de jogos. Olha o que o cara conseguiu fazer um jogo. Enquanto pois vocês estão fazendo bonequinhos... Joguinho de dança e bonequinho que pula numa... O cara fez um jogo que vai ser hardcore. E aí? Pois é. Vamos esperar aí o Kinect. Por enquanto... O argumento do representante da Microsoft é que o pacote do Kinect vem com suporte para dois jogadores e o Kinect Adventures, que é aquele jogo que tem uma um bot, as pessoas ficam num bot salva-vidas pulando. Divertido demais, né? Ah, e o suporte para dois jogadores, pelo amor de Deus, né? Dois jogadores pulando na frente da tela. Eu confesso que realmente esse Kinect tá difícil de empolgar, viu? Cara, é engraçado, né? Porque eu achava idiota jogar, segurar o emote pra jogar uma bola de sinuca. Mas hoje em dia ele faz muito mais sentido, muito, né? Muito mais sentido, porque eu consigo jogar. Eu não consigo me ver fazendo isso. É, a Microsoft justificou falando que se você fizer as contas, vale a pena. Meu amigo, sabe por que você faz as contas, vale a pena? Jogo. Você faz as contas, fala, vou comprar 3 jogos, vou jogar tanto tempo, vou me divertir, vale a pena. Agora, isso é um produto que não vai ter poder de revenda muito alto, os jogos não vão ser tão interessantes, mas é, a gente tá falando pela gente mesmo. A gente tá falando pela gente, os casuais, que realmente nos desculpem, mas jogo é fundamental, né? Vamos pensar o seguinte, não somos americanos. Eu acho que 150 é caro? É. Mas nos Estados Unidos vai ser 150, ganha um jogo de Kinect grátis. Numa loja, vai ter promoção. 150 e vai ter um fim de semana que vai estar 99 se você levar dois jogos. E lá tem essas promoções. Aqui a gente vai pegar o preço de revenda do feirante ou da loja. A gente não vai pagar 150. Vai pagar 700 pratas, velho. É, que a gente vai pagar R$700 no produto de 150 sem promoção nenhuma. É isso aí. Então, e esse é o problema. Porque quando chegar pra gente vai ser pior ainda. Se os americanos soubessem disso, se o mundo soubesse disso, acho que eles entravam no jogo justo. Junto com a gente. Com certeza, galera, jogo justo. Jogo justo. Tuitei e retuitem aí, hein, galera. Atenção. Pois é, pessoal, a Nintendo, pra variar, é a única empresa que consegue fazer um anúncio de um anúncio. Uhul. Ela O que ela falou que ia falar, Johnny? Não, ela falou que vai falar. Olha só. A data e o preço do Nintendo 3DS no dia 29 de setembro. Eu não sei como é que a Nintendo consegue, e o pior, a internet fica louca com esses anúncios de anúncios, entendeu? Porque, sim, não sei se vocês se lembram, uns 2 meses antes da E3, ela anunciou que ia anunciar um 3DS. O 3DS. Agora, anunciado, hype lá no alto, anunciou que vai anunciar a data. Pois e o preço do 3DS. Mas a notícia que correu essa semana no mundo dos games é que a Nintendo tá sentindo pela primeira vez a queda nas vendas do DS e dos softwares de Wii e de unidades. Na velha teoria de ninguém mais quer jogar, ou todo mundo tem, né? Eu acho que o Nintendo 3DS tomou 2 pauladas aí. Eu tinha lido que o principal responsável pela queda dos lucros da Nintendo desse, que eles chamam de quarter do ano fiscal, né? Foi a queda no Nintendo DS mesmo. Eu acho que o interesse tá baixando. Você tem aí o iPhone com bons jogos, o iPod Touch também. Então a Nintendo tá precisando realmente dar uma reoxigenada, e o aparelho, o 3DS, eu acho que vai ser a máquina a, entre muitas aspas, salvar a empresa japonesa, né? Eu chuto que foi algum consultor econômico da Nintendo que falou, anuncia pra anunciar, porque aí as ações sobem. Com certeza. E porque eles sabem que tá morrendo, sabe? Eles sabem a vida útil dos consoles dela. Pois é, vamos aguardar aí no dia 29 de setembro. Quanto você acha, Vivaco, que isso vai custar? Eu acho que a Nintendo vai conseguir colocar um jogo que não vai ser o Kid Icarus. O Kid Icarus vai ser o título de ação. Ela vai conseguir colocar algum joguinho bobinho, sei lá. Uhum. E se ela colocar um joguinho, ela consegue vender a $229. Eu sei que é salgado, mas eu acho que ela consegue. Mas eu acho que o preço inicial vai ser $169. 169? Isso. Ah, eu acho que você está sendo um tanto otimista. Eu chuto $199. É, porque $169 é o preço que está custando, se eu não me engano. Ó, não. Aquele DS com a tela grande, o XLLYWKBeta, ele custa $179. É, não. Ele custa esse preço porque botar todas essas letras na caixa fica mais caro. É verdade, viu? Mas vamos esperar, né? Vamos esperar aí o anúncio do anúncio está feito. Agora temos que esperar o anúncio propriamente dito. Muito provavelmente no dia 4, quando sair o Nerd Drops de games, nós vamos dar a notícia de quanto foi, logo que é o primeiro Nerd Drops que vai sair depois desse anúncio. A gente vai dar a notícia do preço, você não precisa nem correr atrás da notícia, vai chegar no seu podcast, no seu ouvidinho, meu querido. É isso aí, você pode dormir a semana inteira, na segunda-feira você acorda, baixa o podcast, fica sabendo a notícia e dorme, hiberna até o lançamento do aparelho. Que é o que nós vamos fazer, depois que anunciarem o preço, a gente vai começar a prostituir o podcast pra ter anúncio de tudo. É, na verdade é capaz de a gente começar a se prostituir, né, pra conseguir comprar. Pois é, ó galera, faça podcast é dinheiro, viu? É isso aí. Então, vamos voltar à nossa coluna ausente na semana passada, mas que ninguém deu a mínima, tô fazendo drama mesmo. Tá chorando, Vivacqua? Tô chorando. Não chora, não chora, não chorar. Segura a peteca. Então, é assim mesmo. Pois é. É a busca pelo sucesso. A busca pelo sucesso! Só sucesso. Então, pessoal, mais uma série de jogos emulados no iPhone, né? Que a Sega tá conseguindo vender jogos de Mega Drive a $3, $4, $5 pela App Store. É caro, não é, mas convenhamos. Se você gosta de um jogo antigo, nunca comprou, foi seu pai, você quer dar dinheiro pra empresa, você quer ter o jogo, lembra que o jogo é compra online, então ele tá com você pra sempre. É então, seu. É seu forever and ever. Enquanto a Apple existir. Pois é, não. Mesma teoria da Blizzard, né? Ela lançou um clássico de Mega Drive, que é o Shining Force, um dos primeiros Tactics RPGs deliciosos. Cara, é muito bom. E ele tá a 3 doletas na App Store americana, já está à venda. Se alguém comprar, jogar e quiser fazer um review, eu me comprometo a publicar ele no Nerd Drops, creditado direitinho. Olha só. Olha só, vai ganhar a vitrine. Eu acho que eu vou comprar esse jogo, mas eu não. Não, é apaixonante, é sério. Eu tô vidrado aqui em uma imagem, eu nem lembro se o jogo é bom, mas dá vontade, sabe? Mas porque eu sei que esse jogo é o começo de grandes coisas. E tá aí a nossa recomendação pra hoje. E se vocês quiserem saber de mais jogos, vocês podem me seguir no Twitter. Quase todo dia eu tô dando uma tweetada de jogos gratuitos para iPhone e iPod Touch. E rodam também no iPad, meus. Tem muita coisa bacana, né, Vivaco? E eu queria saber de vocês a opinião. O que vocês acham desses jogos emulados saindo para iPhone a $3? Tudo bem, a gente sabe que emulador é de graça, mas o que você acha? Se você não vive num mundo hardcore que você sabe, o que você acha de você estar no seu celular e poder comprar um jogo da sua infância e jogá-lo sem problema nenhum, otimizado para aquele sistema, 100% funcional. E agora, meu Deus. Ai, meu Deus. Vídeo da semana? É o trailer da semana, né? Não, é o vídeo da semana. Vídeo ou vídeo da semana. Quer dizer, Vivaco, que a gente mudou o nome do quadro. Galera, não é mais trailer, porque quando tiver um vídeo muito animal, tipo Kratos dançando tchalala, quando tiver tchalala é uma... Macarena. É a versão macarena de uma dança romena. Ah, por aí na Wikipédia, tchalala. Mas não é esse o vídeo da semana. Qual não, vídeo não da é semana? Esse. O vídeo da semana é o retorno triunfal de Worms. Mas por que triunfal? Por que é triunfal, Vivaco? Não é que o jogo é triunfal, o retorno é triunfal, sabe por quê? Ele tá voltando pras origens. Olha, Worms está voltando para o PC numa versão inédita, mais completa. Exclusiva, né? Exclusiva por um tempo, muito provável. Foi muito provável. No Steam, né? Se você fizer uma pre-order no Steam, você vai ter 10% de desconto. Olha. E o trailer mostra todas as armas novas, tudo que é possível fazer. Parece que eles literalmente aprenderam com todos os jogos novos de guerra e botaram tudo quanto é arma nova. O trailer é rapidinho, mas é porque o trailer tá vinculado a uma das melhores notícias. Temos amigos nossos que são fanáticos, que com certeza vão comprar esse jogo. É isso aí. Cara, eu jogo até hoje no meu Play 3, mas eu sei que essa versão vai ser superior, eu acho. É, a gente não falou o nome, Vivaca. Qual é o nome desse Worms? Worms Reloaded. Warps Reloaded. Não, e agora os caras foram além, os caras estão indo muito mais além. E vale lembrar, vai ser o primeiro jogo voltado ao público do update. Porque a gente tem que lembrar que as atualizações de Worms às vezes eram para corrigir patches, eram no sistema. Hoje em dia, a Team 17, que é a equipe que só faz Worms na vida, eles muito provavelmente podem botar armas, podem vender armas, porque estamos nessa época agora, né? A era do downloadable content, né? Pois é. Gente, tudo que eu quero é que as grandes empresas façam pacotes gratuitos pro Worms. Eu quero um pacote do Street Fighter com os sons do golpe. Eu sei que eu posso fazer, mas eu queria um oficial da Capcom com... Você compra ou você baixa o time da Capcom que já vem com áudio do Street Fighter. É isso que eu quero. Eu acho isso bacana, fenomenal. Você quer gastar dinheiro, então, é isso? Não, quer de graça. Você quer de graça. Tá, então, se vocês quiserem mandar pra mim e pro Johnny, a gente faz um review, tá? Vocês podem mandar pra gente... De brinde. Na amizade, mas tem que ser cópia original. Não quero torrent, não, porque senão não posso testar o multiplayer com o Johnny. É isso aí. Pois é, pessoal, estamos aqui no nosso querido bloquinho de especulações do Nerdrops Games. Aqui a sua opinião conta, a sua opinião faz o bloco e a nossa só complementa. Ô, Vivaco, eu vou te falar que esse é o meu bloco favorito, viu? Porque aqui a gente pode falar todas as nossas baboseiras e a gente tá protegido por uma espécie de escudo de especulação. Ação, né? Então a gente pode falar tudo que a gente quer. A gente tá entupido de comentário hoje, né, Vivaco? Pois é. É, muito. Então, assim, a internet inteira está empolvorosa. Internet inteira. Cinco pessoas. Mas são nossos colaboradores, muitos deles já são nossos queridinhos. São os nossos queridos, estão sempre aí participando. Então, hoje a gente vai falar da Sony pós E3, o que esperar do mundo da Sony, os incríveis controles de movimento. Ai, meu Deus! Uau! Movimento! Na especulação do Vinícius Maciel, que já é um dos nossos queridinhos, que é o Vin_Maciel do Twitter. Sigam o garoto. É, o Vinícius Maciel falou aqui que vai ser mais um ano, que será o ano do PlayStation 3, né? Uhum. Porque já tem 2 anos que o PlayStation 3 tá ganhando, assim, eu não sei o que é ganhar, mas assim, tá bom. É, essa geração as coisas estão muito indefinidas, né, Vivaco? Pois é. Sabe quem tá ganhando pra mim? A Valve. A Valve e a Blizzard agora, né? Mas vamos recapitular aqui. Por que que esse seria o ano do PlayStation 3? O que que a Sony mostrou pra gente na E3? Ela mostrou pra gente o controle de movimento, ela mostrou pra gente o serviço pago da PSN Plus e mostrou pra gente o sistema 3D, sem falar alguns jogos. É, mas esse negócio do sistema 3D, eu vou te falar, é que o 3DS foi um balde de água fria, né, na Sony. Nossa senhora, cara. Pois é, porque as pessoas vão ver o 3DS na mão e vão falar, eu vou esperar uma tecnologia sem óculos pra investir nesse negócio. Eu não quero mais óculos, entendeu? Então eu acho que a Sony até... depois implorou pra Nintendo parar de falar mal, né? Do 3D com óculos. Que a gente precisa se unir. Mas é porque a Sony literalmente fez... A Sony literalmente fez um mega investimento pra isso. E o investimento iria rebater as duas indústrias, tanto a de cinema quanto a de games, né? A de jogos. É, e assim, querendo ou não, a Nintendo se complicou, porque como vai ser o próximo console de mesa dela? Ela vai parar de fazer? Porque se ela não fizer 3D, que é a próxima evolução visual, ela vai segurar o Wii até o 3D ficar viável, as TVs 3D serem as TVs de todos, ou ela vai fazer um Wii HD quando todos os próximos videogames tiverem 3D? Ela se complicou. Ela se complicou mesmo, mas assim, eu imagino que a Nintendo tá esperando. Agora, aqui é um banho de água fria, né? O concorrente tem um 3D sem óculos. E aí, o que você vai fazer, Sony? Pois é, o que essa a gente... é sua grande novidade? É, o que a gente tem que ver é, as pessoas estavam querendo um jeito de levar o 3D pra dentro das casas, a tecnologia foi criada e a Sony tirou proveito da tecnologia no console dela e conseguiu fazer o console dela rodar os jogos em 3D. Isso, querendo ou não, é um mérito, porque, querendo ou não, os Blu-ray já estão à venda no mercado, os Blu-ray players em 3D. O que a Sony fez foi atualizar o console. Só que comparado com o 3DS... Fail. Mas assim, nesse aspecto, realmente, a Sony tá muito melhor do que a Microsoft, né? Que a Microsoft não anunciou, não tá com pinta de que vai anunciar. Rolam uns boatinhos aqui, outros ali, mas a concorrente de verdade dela, que é a Microsoft, né? Concorrem pelo mesmo mercado, pela mesma fatia do mercado, tá comendo bola. Então, nesse aspecto, a Sony tá bem. Agora, tem aí o... A gente tem o Move, né, que é mais um aparelho, mais um acessório que é uma cópia descarada do emote, né? Meu Deus do céu, é uma falta de vergonha. É uma falta de vergonha. Mas sabe qual é o problema? É uma cópia descarada do emote, mas eles cobram pela sensor bar, porque é isso que vai acontecer, porque ele precisa da câmera. É, ele precisa da câmera, pois então é. Você vai comprar o preço retail da câmera, que é $50. Não, e a sua sala de TV... mais uma vez se transformando num Mac, né? Eles querem transformar nossa sala de televisão e nosso centro de entretenimento num robô gigante, né? Pois é, e quem a gente vai ter que chamar? A gente tem que chamar o pessoal do Matando Robô Gigante pra terminar com essa... Os matadores de robô. Pois é, mais um aparelho e não para, né? Não para. Meu Deus, me deixem jogar os meus jogos. Chega de acessório, pelo amor de Deus. Lembra da época que os acessórios eram queridos? Porque a Sony ficou mostrando o bilboquê do controle de movimento do emote na conferência inteira. E ela não mostrou as coisas mais legais. Depois da conferência, ela mostrou um acessório que se encaixa. Quando eu falar bilboquê é aquele brinquedo do Chaves. Jogava latinha e caía num pedaço de graveto. Aquilo ali é um bilboquê. Vocês não têm idade, mas bilboquê procura. Aquilo parece o sorvetão da Sony, o controle de movimento da Sony. Aí fica mostrando o joguinho, eu sou um mágico, tudo bem, o jogo pode até impressionar, eu sou um mágico, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê. E aí sai da conferência, eu tenho que caçar na internet fotos, porque vai ter jogo de tiro, que o controle vira uma pistola, com uma pistola muito massa que encaixa o controle. Aquilo é muito mais interessante que um joguinho de mágica. Ficar mostrando o que a gente faz em comparação com o Wii. Olha, um jogo de Wii genérico em alta resolução. Ah, quero... É um Zelda genérico, né? É. Mas acho que não existe nada pior do que um Zelda genérico. Nada. Porque não vai ser igual a Zelda. Não vai, não vai. Não vai ser, e os istas, né, defendem. Ah, meu Deus, a Sony agora tem um Zelda Killer. É, não. Zelda Killer é o Darksiders. Se aquele cara consegue matar o Link fácil. Exatamente. Mas assim, o bilboquê, o PlayStation Move, pra nós gamers é o que há de melhor, eu acho, em termos de sensor de movimento, né? Porque tem precisão, tem botões, né? Então, assim, se você faz muita questão de jogar alguma coisa que tenha um sensor de movimento, talvez seja a melhor opção. Agora é ver se a Sony vai dar um suporte longo e duradouro, né? O Felipe Bonifacts, o Felipe Bonifacts, tudo junto, é o Twitter dele, ele falou que o Move parece funcionar muito bem. Eu concordo 100%. Eu concordo 100%. É super preciso, né? Parece ser o mais preciso deles. Inclusive, ele tem uma coisa que nenhum dos outros dois parece fazer muito bem, que é a realidade aumentada, né? Porque aquela bola luminosa que fica em cima, a câmera... Ela segue aquilo. Ela segue aquilo e transforma aquilo num, sei lá, numa espada ou... É, isso é verdade. Ou numa coisa... Você se vê no jogo com... Às vezes você vê a sua imagem segurando uma espada. Exato, isso é legal e é uma coisa meio inédita. Agora, não adianta oferecer o mundo se não vai ter suporte, né? Eu acho que o suporte realmente tem que ver. Eu tava vendo o vídeo do Little Big Planet e aí eu fui jogar o Little Big Planet 1 aqui em casa e eu vi o Little Big Planet, seria ótimo pro Move. Ele vai ter suporte, porque você só anda, pula e agarra. E aí quando chega alguma coisa, você apontaria. Seria que nem o Mario Galaxy, que você joga um jogo de plataforma e só quando você precisa, você balança. Seria do mesmo nível. E sem falar que é um point and click, né? É como se fosse um cursor de mouse. Então daria pra você fazer fase como se você estivesse no PC. Com certeza. Little Big Planet. O Felipe Bonifacts fala, é o precinho, né? Tem aí no link uma tabelinha de precinhos do Kinect versus Move versus Wii, que o Kinect sai por $150 e o Move sai por $99. Mas aí tudo tem a mais, né? O Nunchuck do... O Wii tem um preço. Tem jogos que você vai usar dois controles do Move. Pois é. Cara, no final... Pode ficar cara a brincadeira, né? Pode ficar caro. É, esse... A coisa que mais me incomoda realmente é ter que comprar algo novo. Assim, a gente sempre reclama, né? O 3D chegou de graça pra gente inicialmente pelo update firmware. Eu não vou ter que comprar o PlayStation 3 3D. Pelo menos, né? É, eu não preciso comprar. Isso é uma coisa muito boa. É, com certeza. Quer dizer, se você tem uma televisão 3D e não tiver um PC na televisão, você pode aproveitar conteúdo em 3D, né? E isso, nesse aspecto, realmente é muito legal. E agora, Vivacqua, saindo um pouco dessas novidades de hardware e do 3D, e os jogos? Pois é, os jogos... que eles mostraram? Eu não lembro. Pois é, não mostraram nada de novo. Que o Zone 3 que a gente falou hoje, querendo ou não, tá legal, tá dentro. Tá bonito, mas é aquela coisa, não era nenhuma novidade, né? Não foi uma novidade lançada na E3. Novidade seria se tivesse feio. Aqui nem o Gears of War 3 se tivesse feio na E3. Exato. Como assim vocês pioraram algo que já tava praticamente pronto? Agora, a novidade mesmo, a única... Não, foram duas novidades, na verdade. Uma delas é o Infamous 2, que não mostraram na conferência, aliás, mas que mostraram durante a feira e... É aquela coisa, né? O GTA de herói. Bacana, bacana. Outra novidade que pra eles lá foi uma bomba e pra mim foi uma bela porcaria foi o Twisted Metal. Ai, ai, cara, o jogo é redondo, o jogo é bom, mas é o... Cara, pra mim, Twisted Metal é o perfil de jogador de 360 no Play 3. Ele parece um jogo 360 pra mim. Aquela de tiro, aquela bagunça. Aquela bagunça, eu assim, sabe? Eu confesso que eu nunca entendi o sucesso. Cara, tem muita gente que adora Twisted Metal, né? Uhum. Então, pra essas pessoas, pô, puta anúncio. Mas eu confesso, eu acho um jogo feio, bagunçado. Eu não entendo o que tá acontecendo. Sabe qual foi o maior problema disso tudo? É porque o demo foi feio. Se você gostou do demo, me desculpa, mas o demo foi feio. Porque aquelas coisinhas dos prédios simplesmente desaparecendo, eu achei legal o negócio de ter comprimição pra conseguir desbloquear um míssil, pra conseguir atingir uma parada gigante. Eu gostei disso, eu não vou negar, eu gostei disso. Agora, eu posso... A questão é, Vivaco, você vai entregar o seu rico dinheirinho por uma cópia de Twisted Metal? Nem se fosse uma cópia pirata. Pois é. Não vou, não. É, hoje em dia, com multiplayer, é aquela coisa. Eu sempre achei Twisted Metal chato. Mas hoje em dia, que eu jogo com a galera do Fórum da Players, que eu jogo com a galera massa, a galera que eu conheci no Twitter, a galera do Nowloading, a galera do Nerdrops. Hoje em dia, com certeza esse jogo vai ficar muito mais divertido, porque eu vou estar jogando com amigos, e com amigos divertidos. Mas eu não sei se vale a aposta, porque eu parei de jogar Modern Warfare, que é um dos melhores jogos, porque eu acho Team Fortress muito melhor, sabe? Pois é. É isso aí, assim, foi, então assim, pra concluir, foi uma conferência muito fraca, um E3 meia boca também, sem grandes novidades, né? Mas, na minha opinião, ainda melhor do que a do Xbox. É, eu também, infelizmente, acho melhor, porque a Nintendo deu um Shoryuken nas bolas, né? Deu. Eu nunca pensei que eu fosse voltar a respeitar a Nintendo, mas... Porque nos últimos anos tava difícil, viu? Mas esse ano, eu não tenho dúvida. Vai o troféu aí, pra Nintendinho. É, Sony e Microsoft comeram uma bola, na cara de cópia mesmo. Nesse aspecto, a Nintendo é impressionante. Tá aí as duas empresas correndo atrás do prejuízo, né? A outra coisa também pra encerrar é a questão da PSN Plus, né? Então o pessoal tava me perguntando pelo Twitter o que que eu acho. O Vinícius Marcel falou que a PSN Plus vai se aproximar em termos de qualidade da live, mas não vai conseguir alcançá-la. O pessoal reclamou que não tem os serviços da live. Gente, a PSN Plus é o seguinte, é literalmente PSN Plus. Pega tudo que você tem na PSN e acrescenta um bônus. Então, é como o Grupo Pão de Açúcar, que eles têm cliente mais e você paga menos. É um clube. A PSN Plus é um clube, não é um serviço clube que você paga para manter servidor. É um clube, por exemplo, se você tá agora com a PSN Plus ativa, você vai poder pegar o Critter Crunch, que é um puzzle sensacional, com traços de desenho animado da Disney. Mas não passa muito disso, né? Você tem um Cross Game Chat lá também, mas acho que é só entre membros da PSN Plus. Não tem Cross Game Chat. Não tem? Não. Pois é. Não tem Cross Game Chat. Funções que estão ativas no começo de 2005, não, em 2004, no Xbox One, não estão disponíveis em 2010 no PlayStation 3. Nossa senhora. É uma vergonha, e assim, porque... e não adianta, se você cobrar pra bater papo, você cobrar isso, você não vai poder cobrar pra PSN, pra acessar a PSN. O pessoal já tá acostumado com isso. A PSN tem muitas vantagens em cima da live, mas em questão de cobrar pra prestar serviço, nenhum jogo grátis pagando $50 por ano. Se você dividir na Europa, foram jogos inteiros, foram Little Big Planet. Aqui foram só jogos pequenos. Então, se até o fim só do joguinhos ano, da PSN mesmo, né? $10, $5 até agora, se você pagou $50, você teve $15 de retorno. Uau! Uau! E assim, e mais nada, tem desconto, tem avatar grátis, tem isso e aquilo. Meu amigo, eu comprei o avatar do COD do Super Street Fighter 4. Eu não me importei de pagar 89 centavos. Eu não quero um avatar gratuito que todo mundo vai ter igual. É um avatar grátis. É, você quer exclusividade, né? Pois é, eu quero pegar o meu avatar e tirar uma foto como é na live. Mas infelizmente não. Fica essa coisa genérica de fórum de terceiro mundo, que eu tenho que selecionar uma galeria. Mas assim, a PSN Plus tem tudo pra melhorar. O negócio é as pessoas acreditarem nelas e virarem parceiros. Esse é o maior lance. Por quê? Porque aí as pessoas vão querer. Por exemplo, a Capcom bota um desconto pra PSN Plus pra roupa. Ou bota roupa exclusiva pra PSN Plus e live, assinante. Mas ao mesmo tempo, você não acha que é mais fácil da Capcom confiar no... Na live. Que as pessoas estão dispostas a gastar dinheiro, entende? Pois é. É por isso que a gente só pode contar com bonificações pra conteúdo exclusivo. Só pra isso, porque todo mundo no Twitter falou que a Sony tem que se focar somente nos exclusivos. E é isso que vai acontecer, vai ser conteúdo de Uncharted, vai ser conteúdo de Infamous, vai ser conteúdo de God of War, vai ser conteúdo de Mod Nations Racer, vai ser conteúdo de jogos... Heavy Rain. É, vai ser conteúdo desse tipo de coisa, que vai ter desconto, ou vir de graça, ou vai vir avatar de graça, ou tema gratuito, vai ser esse tipo de material. Por quê? Porque aí você tem destaque. A Capcom não vai dar produto de graça sem a Sony pagar. Quando a Sony estiver captando dinheiro, ela pode... A Microsoft fez isso. Falou, pra ter exclusividade nos conteúdos do GTA, ela juntou todo o capital adquirido com aquilo ali, né? Com pagamento de live. O dinheiro não saiu do fundo da Microsoft. Ela arrecadou o dinheiro que os usuários pagam. É isso aí. São mais de 8 milhões de assinantes de live. Então, são 8 milhões e 50 dólares por ano. Isso é dinheiro, né? 50 vezes 8 milhões. Se ela pagou 30 milhões no conteúdo, ela ainda sobrou. Ou seja, Vivaco, o que você tá me dizendo é a PSN devia ser paga. Ah, não, mas de graça é melhor. Quando saiu o Play 3, de graça é melhor. Sabe por que todo mundo tá falando que a PSN de graça era melhor no Play 3? Metade da galera já tinha live e não podia pagar mais um serviço. Eu admito, eu adoro a PSN ser de graça. Quando eu tava com o meu 360 antes da T-Red Lights, eu tava com live mas paga. Mas doía pagar, Vivaco? Eu não doía pagar. Não doía pagar, mas doía. E pagar as duas. 50 dólares por de outro. 100 dólares por ano pra um eu ter vantagens, o outro eu ter joguinhos. Infelizmente, todos os joguinhos eu já tenho. E são pra mim. Agora, se você acabou de comprar um PlayStation 3, eu acho que a PSN Plus é uma boa pedida mesmo. Sabe? Você vai ganhar jogos bons. Os jogos não são ruins, os jogos são excelentes. Só que eu tenho todos. Por quê? Porque eles eram excelentes, eu fui lá e comprei. É isso aí. É isso aí, Vivaco. Então, é isso? É isso, é isso. Parece que vai virar tradição aqui no Nerdropt Games. É hora de um Here Comes a New Challenge. Notícias de última hora que chegam pra gente. E nesta semana temos confirmada a Xbox Live oficialmente no Brasil, como já foi falado no especial SP Game Show do podcast Soundtest. E novas empresas estão apoiando o jogo justo. Então, pessoal, finalmente mais e mais empresas estão apoiando. A Hudson, a empresa que faz o Bomberman, a THQ, que faz o Company of Heroes, Saints Row, UFC, Warhammer, a Take-Two que tem subsidiários que criaram o GTA e o BioShock, a Blizzard, uma empresa de um tal StarCraft, Warcraft, World of Warcraft e outras cositas mais, como Diablo e essas coisas, a Activision, dona do Guitar Hero, do Call of Duty e da Blizzard, inclusive, e a EA, que tem o FIFA Soccer, Need for Speed, Mirror's Edge, toda a linha de esporte, toda a linha de entretenimento, tudo. Elas estão apoiando o jogo justo, você deve apoiar, todos nós, muita gente está apoiando. Eu não sei por que você ainda não tweetou usando a hashtag. Use agora. Acesse o jogojusto.com.br e vamos fazer valer essas coisas. O Nerdrops apoia. E confirmado oficialmente aqui no Brasil, chega a Xbox Live oficialmente brasileira. Galera, aparentemente está custando R$89 o ano e cheio de vantagens para quem é brasileiro. Se você assinou, se você quer assinar, por favor, mande pra gente um e-mail, escreve aí nos comentários, fale o que tem disponível para você e sobe a música do StarCraft. Tec tecnologia. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut então, it, galera, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, plug it, agora certeza. Tudo se encaixa, né, cara? Aí o que a Engadget fez, ao invés de ligar e testar, pra falar que tinha problema no sinal e a notícia vazar, ela abriu o telefone pra mostrar as specs. A Gizmodo, né? É, Gizmodo. Então, e a solução, e com a solução do próprio dono da empresa, a solução que ele deu inicialmente virou piada pronta pra todo mundo. Que ele simplesmente disse, bom, gente, vocês vão ter que segurar o iPhone da forma diferente da que vocês estão segurando, entendeu? E acabou virando piada. Tem várias montagens de foto com o Yoda segurando o iPhone. A gente vai colocar uma imagem aqui no post de como segurar o iPod segundo Steve Jobs. É, esse movimento também dá um Hadouken de fogo. É bem possível. Esse daqui é um golpe da garça mal dado, né, velho? O golpe da graça. É bom que ele faz tudo, só não faz o iPhone funcionar, né? O problema tem sido identificado mais em quem é canhoto, né? Porque o lado esquerdo que você segura. Por isso que eu não vou comprar. Tá vendo? Os 3 mil reais que vai ser o preço não tem nada a ver, né? Não, quase não. Mas é a conversão. O aparelho tá quanto? $199. Você converteu o dólar pra real, dá o quê? 2.500, não dá? Não, 2.799. Você não sabe nada. Puta, irmão. Bom, então pra dar uma zoada na Apple, não vou chamar de maluco, cara. Eu vou chamar de gênio. O pessoal que criou o AntennaAid, um pacote de adesivos em várias cores, pra se colocar exatamente no espaço onde o toque do usuário pode interferir com o sinal. E você pode comprá-lo por apenas $4.99. Olha aí, galera. Cara, é o cara que vende cachorro-quente na beira do rio alagado, né, cara? O cara tira proveito da desgraça. Esse cara é um gênio, tem que bater palma mesmo. Não, mas a Apple, ela causa isso, cara. Eu não sou um fanboy da Apple, eu fui pegar meu primeiro produto Apple agora recentemente, que foi um iPod Touch, mas a Apple ela sempre causa isso, você ou ama ou você odeia e tenta fazer piada e tirar sarro e achar defeito, ficar procurando defeito em tudo, porque o iPhone, o iPad, tudo vira caças bruxas, cara. O que a Apple lança, a galera começa desesperadamente procurando defeito e um jeito de zoar e de caçoar, enquanto tem uma outra galera apaixonada que tá lá gritando e berrando, não, deixem o iPhone em paz. O que eu achei legal aqui também, cara, é que tem um vídeo falando sobre todas as funções, né, assim, que algumas funções das quatro gerações do iPhone. E tirando as funções do tempo, tá, que elas levam pra fazer as coisas, que é o que eles cronometraram ali, eu achei legal, cara, a qualidade do contraste, cara, do último iPhone. Momento Sofá. Bom, gente, e pra finalizar, todos sabem o que vem agora, Momento Sofá, estando aí o evento da Comic Con, nós vamos deixar no post várias fotos das gostosas da Comic Con, vários personagens de anime, cinema e quadrinhos, e Disney, por que não? Sim, sim. Também vamos destacar aqui os melhores momentos da nossa Lingerie Day. Aleluia. Isso aí, o pessoal se empenhou esse ano, hein? Bom, aqui no link que a gente vai postar aqui, você vai contar o que melhor aconteceu no Lingerie Day. O que melhora esse? E aconteceu aos pares. Aos pares, exatamente. Bom, e falando em pares, né? A gente não podia deixar de... Que belo par de Riquelme, nem sei. Nós vamos deixar aqui um casal paraguaio no post. FIFA Paraguai. Posso contar uma piada pra entrar no final do cast? Vai, conta se for boa, entra. Então, o cara chegou assim, tinham dois caras, um chegou pro outro e falou, eu sou paraguaio e vim aqui para matar os ted. Para o quê? Paraguaio. Valeu, galera. Boa noite. Que bosta. É, que bosta. Bom, é, já mencionamos aqui os belos pares, então vai ficar o link aí para várias fotos da modelo e torcedora do Paraguai, que fez um sucesso na última Copa da África do Sul 2010. A paraguaja Larissa Requel. Com roupa. Detalhe que ela fez sucesso com roupa. Imagina agora, sem roupa. Ah. Bom, eu parece escroto da minha parte. Vou ser o escroto agora da galera. Eu acho um absurdo, cara, essa mulher fazer tanto sucesso, porque o Brasil sempre foi um celeiro de gostosas. Acho que a gente não precisa Você acabou de chamar nosso público feminino de vaca, né? Então, mas o que eu quero dizer é que a gente não precisa importar mão de obra externa, entendeu? Senão, acho que aqui tem... Mas falei, quantos produtos do Paraguai você viu que tem uma qualidade dessa? Pois é, ó. É, do Paraguai é difícil, hein? Muito bem citado. E esse foi o Nerdrops de número 55. Queremos agradecer a presença aí do senhor Guizão. Muito obrigado. O nosso último membro fixo, vivo da noite, além de mim. Tamo aí. É sempre assim, meu amigo. A gente sempre sobrevive. Agradecer também ao nosso colaborador de games, o senhor Carlos Vivato. Sempre aí, terceiro cast, daqui a pouco eu vou ser membro fixo e... Peraí, membro fixo tem que editar, né? Não, vou ser colaborador. E como daí, agradecer também ao nosso convidado de hoje, Ian Marlon Pimenta. Faça o seu jabá aí. É, galera, então, pra quem não me conhece ainda, sou Ian, sou colaborador aí do Nerd Drops, na parte de tecnologia. Eu tenho um podcast também que fala sobre trailers. Acho que o pessoal deve botar o link aí no post. Olha só que marrento que eu tô, já tô pedindo pra botar link. Bota na mão. Carioca, né, velho? Carioca. Não, e justamente é isso que eu ia falar. Eu vim aí participar pra dar um tom malandro pro podcast, que tava muito sério. Eu acho que tava muito, sabe, muito, muito paulista. Faltou esse tom carioca, assim, boêmio, pra dar uma animada no cast. É isso aí, acertou o X da questão. Bom, é isso aí, gente. Sugestões, reclamações, especulações, envie para nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. Bom, já que o nosso convidado de hoje é o Ian Marlon, faça aí o seu pedido da música de encerramento, por favor. Caraca, eu juro que eu pensei assim, pô, vou pensar nisso antes pra não gaguejar na hora, mas eu realmente não pensei nisso antes. E eu vou ficar com a banda que, cara, é a banda que futuramente vai virar uma tatuagem em mim, banda que eu gosto pra caramba e tô torcendo muito. Você vai transformar eles em tinta? Inclusive vou filmar e botar no YouTube. Não. É, e vamos postar no Nerd Drops. Justamente. Sexta-feira de vídeo. É a banda que eu tô torcendo muito pra que venha aí no SWU, né? No festival que vai ter em São Paulo agora. Ah, Rage Against the Machine. Fighters, cara. Ah. É, bom, galera, então eu pedi aí Full Fighters, Learn to Fly. É isso aí. Então até a próxima. E um beijo na bunda. Até segunda. Ah, não, inevitável. Um abraço pixelado pra vocês. Ah, de novo. Twitch combo, velho. Desgrama. Um abraço carioca pra vocês. We'll be right back. Cadê? Qual é a próxima mesmo? Novo Godzilla. Novo. Vai, olha, Godzilla aí. Por quê? Só porque é do meu tempo? Não, velho. É porque você fechava o zíper dele. Quem vai fazer a Nikita é a Havaiana Maggie Q. Puta, Maggie Q é foda, hein, cara. Maggie Q é leva. É a mulher do David Copperfield. É, eu nunca tinha. Não, é que precisa ligar. Alguém tá com o som do Skype ligado. Skype ligado. É o SUS. Não sou eu, não. Você tá como disponível. Danadinho. Deixa essa mulher ficar sabendo que tá disponível, assim. Gostoso. Passa vaselina no... Ih, você tá louco? Vai passar vaselina pra tirar o prazer? Eu achei que ele ia falar, nossa, é muito porosa.